Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e no meu negócio, quando esses caras se chamam, você chega vivo e não sai mais. E geralmente quem faz o serviço é o seu melhor amigo. Nossa! Pariu, né, mano? Aqui é a Kel e não existem próteses para o espírito amputado. Puta que pariu! Aqui é o Raul e na América todo mundo é meio italiano, exceto eu sou totalmente italiano. Maravilhoso. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre Al Pacino. Esse ator tão clássico, tão maravilhoso aí, parece que nasceu junto com o cinema, né? Tipo, o cinema passou a existir, o Al Pacino também. Que muita gente já viu muito filme do Al Pacino, conhece bastante, mas vamos falar um pouco da vida dele, né? Como que o Al Pacino começou nessa pegada e tal? Qual que é a história de vida dele? Como foi a ascensão dele, a mudança que ele teve na atuação, né? Se você ir acompanhando os filmes que a gente vai citar, você vê que há uma mudança. E mesmo com essa mudança, ele conseguia transitar muito bem entre a coisa mais tranquila e a coisa mais say hello to my little friend. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Quer. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Wildeira. Voltei aos recadinhos. Aê, muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de... De todos, não tem essa. Não. Quando o cara não lembra, ele manda essa, de todos. Os caras é etnias. É, né? 201. Lembrando que o nosso ACC e o Paráxene é patrocinado pelos nossos padrinhos, né? Tá aqui o Fábio Souza, o Ricardo Cruzato, Felipe Silva, Lucas Silva, Cláudio Piccoli, Jurandir Menandro, Arthur Gomes, Fernando Casimiro, William Floyd, Tomás Turbano, Tomás Eblen, Lucas Massolini, José Paulo Neto, Gustavo Andrier, Valéria Eugênio, Rodrigo Carneiro lá de Portugal. Nós temos nosso querido Garcia Renato, que ajuda aí muito, eu sempre esqueço de falar o nome dele aqui. E agora nós temos também a Aline Zamorra. Então, muito obrigado, gente, por ser padrinho, muito obrigado por incentivar. Se você não ouve o Paráxene, vai lá ouvir que tem um recado muito importante lá e ouça logo pra ajudar, senão aquela porra vai acabar e todo mundo vai ficar sem. Gente, por favor, vamos ajudar no padrinho. Cara, é o seguinte, pouca coisa, meu irmão. Se a gente conseguir juntar muita gente, todo mundo doando um pouquinho, chega lá, tá ligado? Aquela parada de, tipo, galinha... E grão em grão enche o papo e tal, tá ligado? Sim. E, tipo, se não der pra rolar nenhum quantia que seja, compartilha, mano. Vamos compartilhar, porque, tipo, é o melhor jeito de divulgar o projeto é compartilhando, porque a galera vai ouvir. E, tipo, poxa, tem um padrinho, uma parada pra incentivar, pra doar, tá ligado? Vamos entrar, tá ligado? E vamos ver se a gente consegue botar o Paráxene mais à frente, tá ligado? Compartilhando, pra ver se todo mundo consegue chegar a doação aí, pra não ter que acontecer nada de mal com o projeto, tá ligado? O Paráxene é um projeto pequeno, um podcast pequeno. Ele tem, tipo, juntando tudo, tem 2.000 ouvintes o Paráxene. É muito pouco, tá ligado? Pro trampo, etc. Mas mesmo assim, é gente pra caralho. Sim, sim. Se juntar uma galera aí, umas 20 pessoas, der 10 contos, já era. Bate a meta lá que a gente estipulou pois e é. O projeto continua, tá ligado? Mas pois é, que... cara, falta pouco, mano, falta pouco, vamos botar aí pra ir pra frente, velho, todo mundo quer ouvir o final da história, eu já sei, mas todo mundo quer ouvir. O Wilde, coitado, ficou ouvindo spoiler. Ah, maldito, meu irmão, tipo, cara, eu tô de boa aqui em casa, quando veio o Febrini falar comigo, aí, olha só, o Febrini vai delegar coisas importantes pra mim. Aí, Vinícius não existe. Wilde, quer ouvir um spoiler? Não, não quero não, mas vai ouvir, toma aí, spoiler. Não! Mas vai ouvir assim mesmo. Mas vamos lá, então. Vou começar aqui, ele é no e-mail do Fábio Henrique, e ele manda aqui, olá, galerinha cibernética. Fébio, mais uma vez aqui, novamente... de novo. Já começa com uma reclamação. Cadê a Sally? Hackearam ela no meio do programa. Verdade, né? Programa de robô, a Sally caiu no meio da parada. Triste. A Skynet tava tentando apagar a gente falando a verdade, tá ligado? Mas não exatamente, conseguiu. Exatamente, cara. Aí ele continua aqui, ó. Pensa num assunto bem, mamilos. Envolve avanços tecnológicos, conceito de vida e de inteligência, dominação e muito mais. Vixe, esse assunto dá muito pano pra manga. E, cara, você não tem noção, a gente parou antes da hora, né? Porque tinha ficado gigante o programa. Pois é. A gente ia falar sobre mais coisa ainda. A gente ia falar sobre o futuro da genética, uma coisa assim, né? Não, tinha muita coisa ainda pra... robô, né? Pra, coisa assim. Pra discutir. Tipo, a gente ia meio que sair dessa parada, tipo, muito em volta no filme, pra passar numa coisa mais, tipo, no mundo real. Sim. No programa de etnia também. O programa de etnia ficou gigante, a gente ia falar mais coisa. E tinha falado também sobre essa parada de você poder modificar os bebês, né? Poder fazer a criança nascer com olho verde, com olho azul, com cabelo loiro... E, tipo, a gente ia trazer aquela discussão à tona. Se, futuramente, puder mexer na criança, assim, igual um personagem de Dark Souls aí que você cria, será que alguém vai querer criar um personagem oriental ou um personagem negro? No caso aqui, uma criança, né? Pois será é. Será que todo mundo vai entrar nessa loucura de fazer filhinhos loiros, do olho azul, altos, esbeltos, da pele clara? E a gente ia levantar essa discussão, ia ser mó legal, mas o programa ficou com 2 horas e meia, só o áudio bruto. Aí a gente vê um ACC, uma nova gravação aí pra pegar esse tema, porque esse tema é foda e ele ia dar uma discussão grande também. Sim, com certeza. Ele continua aqui, a tecnologia em seus mais diversos campos nos trazem muitas novidades e com elas a necessidade de mudar certos conceitos que vêm com elas. Mas os debates acerca disso tudo, infelizmente, não as acompanha, seja por sua complexidade ou somente pela falta de interesse de alguns. É mais do que certo que as máquinas irão ocupar o lugar de muitos homens, mas ao invés do homem se propor a incentivar a evolução, aliás, incentivar e evoluir suas habilidades e capacidades, muitos preferem propagar o terror e o ódio. Mas isso é normal, né, cara? Isso já aconteceu na história da humanidade muitas vezes, né? Quando o homem começou a produzir ferramentas assim, como arado e coisas assim, né? Pra utilizar a mão de obra animal, teve muita gente que chiou. Quando veio a Revolução Industrial, que nego ia trocar 10 trabalhadores por uma máquina, a galera chiou também, né? E agora com essa revolução tecnológica, mesma coisa. A galera vai sempre chiar de alguma coisa. Não, isso é normal. Tipo, é que nem a questão do Uber. Tá ligado? Uhum. A Uber, nossa, a morte dos táxis, taxistas revoltados e não sei o que, tá ligado? Mas, cara, tudo evolui, tá ligado? Tudo vai evoluindo. Sim. Claro que para tal evolução humana, recursos e meios são essenciais. Mas há quem não queira se mexer. Comodismo é o pior dos males que temos dentro de nós. Mas é isso, que a força esteja com vocês. Oh, obrigado, Fábio. Tamo junto. E é isso aí, né, cara? A tecnologia vai crescer cada vez mais, queira a gente ou não. Daqui a pouco ela mesma tá fazendo ela crescer e já era. Pois é, valeu Fábio, valeu pelo e-mail, é nóis. Vou ler aqui o e-mail do Felipe Daré. Olá, aqui é o Felipe Daré. Só queria dizer que adorei o episódio sobre humanos e robôs. Preciso muito assistir um monte de filmes citados. Aprecio bastante ficção científica. Gosto pra caramba desse gênero também. Um dos mencionados foi o Vingadores 2. Alguma coisa de Ultron. Eu acho que isso foi meio irônico. Cara, eu acho que esse filme poderia ser sensacional se valorizassem mais a questão dos robôs e a humanidade, enquanto poderia abranger outros filmes também, como aquele do Capitão América e o Soldado Invernal, pegando nessa vibe da Marvel de unir todo mundo. Porém, valorizaram a ação e tornaram toda a questão apenas um pano de fundo para ter porrada. A partir desse filme e alguns outros, parei de ir atrás desse tipo de enredo. Na verdade, parei de ir atrás de tudo. Caramba. Bom, é isso. Valeu, galera, pela atenção e pelo maravilhoso podcast. Coração bundinha. Olha aí. Caramba, valeu, Felipe. Valeu pelo e-mail e manda mais aí, que é nóis. É nóis. Obrigado, Felipe. E, pô, realmente, cara, Vingadores 2 ali daria uma parada reflexiva foda. A relação do robô, não sei o que. O próprio Soldado Invernal, né? Que ele tem aquele negócio de ferro lá. O que que é? Ele tem um braço de ferro, né? É um braço mecânico e tal. Cara, a questão do Era de Ultron, tá ligado? É que, tipo, realmente, no filme eles não souberam passar. Mas, cara, nas HQs, as várias eras de Ultron que tiveram, que não é só uma, tá ligado? O Ultron, ele vai e volta dando problema aí sempre. É sempre foda, velho. Sempre foca numa parada dessa. E é sempre muito denso, tá ligado? Cara, tem uma era de Ultron mais recente que eu tava lendo lá e, tipo, tinha uma parte que o... Era o Homem-Aranha, ele pergunta, cara, cadê o Capitão América? Aí mostrava um quadrinho, o Capitão América tava no chão, abraçando os joelhos, em posição fetal, chorando. E o caralho, meu irmão, que porra é? Eu fiquei, porra, meu irmão, fudeu. É foda, cara. O próximo e-mail aqui é do Garcia Renato. E ele manda aqui, ó. Olá, CC Casters. Cara, quase 200 programas na época que ele mandou, né? Agora já passou. Não pelo número, mas acho que merece comemoração. Sinceramente, mais do que aprender, refletir foi algo que fiz muito através dos programas. Acho que até por isso deve ter sido o que mais interagi dentre os produtores de conteúdo, né? Parabéns por manter esse trabalho vivo. Escrevo vivo porque o ACC faz... Porque o que o ACC faz vai além de lançar conteúdo semanal. Vocês evoluem, isso certamente é alguma coisa. E ele manda uma nota aqui, ó, sobre o que será o Desfibriladores, né? E agora já tá revelado, né? O Valhalla das letras. Isso. É, você percebe que alguém não tem acuidade auditiva quando a pessoa fala gritando e ouve música muito alta. De outra forma, mendigos gritam sozinhos porque eles não têm voz. Quem não opina, quando tem oportunidade de opinar, tende a ser mais severo. Porque não sabe bem como fazer isso e tende a não ponderar, é, do programa de extremismo. Adolescentes são assim? São tantas certezas, né? Enfim, isso passa. Às vezes meio que tem uma guerra civil e uma ditadura antes de passar, mas passa. Sou do time Magneto, não concordo com ele, mas quem esteve no campo de concentração me fala mais do que quem esteve de boas lá na mansão. Sofre também, todo mundo sofre, mas eu tendo a apoiar quem teve seus pais assassinados e foi agredido fisicamente desde criança. Acho que esse precisa de mais apoio. Então, Garcia, só que a questão do programa não é você apoiar a pessoa que fez isso. A questão que a gente tava falando lá é você apoiar que ela se torne um filho da puta que fez isso com ela. Tá ligado? Porque, tipo, é lógico que você fica no lugar de quem sofreu, né? Vamos pegar aí, Segunda Guerra Mundial. É lógico que você vai ficar do lado da galera que tava nos campos de concentração. Mas daí você apoiar essa galera pra que ela faça o próprio campo de concentração dela com outras pessoas... Tá ligado? E essa era a questão lá no programa de extremismo, né? Pessoas que eram oprimidas, que conseguiram ganhar a voz, que deram a volta por cima e agora estão oprimindo e estão gostando disso. Que é, pois é. Eufemismo também, né? É, isso é um problema de deixar as paradas em ciclo, tá ligado? Tipo, uhum. Eu tava conversando disso com o eletricista que a gente trabalha junto lá na empresa, que rolou uma bronca lá no, onde ele mora. E balearam um amigo, um conhecido dele lá, tá ligado? E, tipo, o cara não morreu e tal, ele tá bem hoje, beleza. Só que aí, tipo, e isso acabou acontecendo com... Outras pessoas levaram um tiro e tal, mas não teve nenhuma morte, beleza. E aí eu tava falando o seguinte, velho, o problema disso acontecer é que, tipo, o cara que atirou, ele, beleza, lesou uma galera e tal, e aí... Alguém que foi... Alguém que sofreu, aí, tipo, porra, eu vou pegar esse cara. Aí vai lá. Aí ele pode atingir outras pessoas. Aí outras pessoas que não tinham nada a ver também, não. Agora eu vou me vingar. E fica nesse vai e volta, tá ligado? Neve do cara. É, tá ligado? E esse ciclo não acaba, tá ligado? E vai se alastrando. Esse que é o problema, tá ligado? Sim, isso é louco. Isso é um problema muito sério. E ele continua aqui. É, pensando bem, não existe certo e errado nisso. Abraços e sucesso. Obrigado, Garcia Renato, pelo seu e-mail, cara, tamo junto e é nóis. E não que apoiando novos opressores oprimidos. Pois é, valeu, Garcia, é nóis. Garcia não. Ah, é, foi mal. É que eu nunca. Cara, eu nunca acerto, sempre boto o rrr em outro canto. Garcia Renato, valeu pelo e-mail, cara. É nóis. Vou ler aqui o e-mail do Otacílio. É, ele fala aqui. Olá, pessoal da CC. Que episódio foda sobre o Motoqueiro Fantasma. Infelizmente, conheci o personagem apenas pelos filmes. Pô, que triste, hein? Não tinha noção dos poderes dele, nem de quão maluco ele pode ser. Não sabia que a série Agents of S.H.I.E.L.D. apresentou o Ghost Rider em sua última temporada. Até me animei a assistir essa série novamente. Cara, eu vou dizer, ficou... Eu acompanhei essa parte e ficou muito bem feito, hein? Eu gostei pra caramba de ainda como eles fizeram. Ainda mais pra ser série, né, mano? Os caras, pois é. O maior orçamento da porra faz aquele lixo. Pois é, e ficou, cara, ficou bem feito, transformação e tal. Eu não tava esperando muito, quando eu assisti, eu, porra, meu irmão. E é o motoqueiro mais novo, que é o motoqueiro não, né? O motorista fantasma. Uhum, motorista. Mas ficou maneiro, aquela cena do carro lá, quando ele vem, que o cara atira um rocket launcher, né? O carro sobe, vira no ar e começa a soltar fogo e depois cai. Sim. Ficou bem maneiro. É, muito foda. Ele continua aqui. Parabéns pelo casting. Os episódios sobre pensamento extremista e humanos e robôs estavam ótimos também. Ótimas reflexões. Abraços e até mais. Cara, valeu, Otacílio, e eu espero que... Eu não sei se você ouve a CC há muito tempo e tal, mas a gente tem vários episódios com reflexões e tal. Ouve aí os restos que você não vai se arrepender. Valeu. Sim, com certeza. E tem um monte sobre quadrinhos também. Sim. A gente sempre volta com quadrinho, porque o Raul é fã de quadrinho, não sei o quê, né? Então a gente se vira e mexe e fala. E acaba sendo legal, a gente aprende muito também. Eu acho massa, porque, tipo... Principalmente porque a gente não faz sempre, tipo, Capitão América, Super-Homem, Batman. A gente gosta muito de pegar... Claro que pode vir esses mais conhecidos e tal, mas a gente gosta de pegar essa galera que tá mais afastado, tá ligado? Sim, que nem a gente falar. Fez aquela mina mágica lá, qual que é o nome dela? Sim, a Zatanna. Zatanna, foi foda. Eu li um monte de revista depois que acabou ainda. Valhalla das Letras. Muito bem, Vildeira, chegamos aqui ao Valhalla das Letras, olha aí. Eita porra! A vinheta... Cara, eu tive uma dificuldade foda de fazer essa vinheta. Eu não sei, velho, não tava vindo o feeling. Eu acho que eu estou muito longe dos meus ancestrais nórdicos. Mas no final baixou um Odin ali e mandou um Valhalla das Valhalla. Letras. Valhalla das Letras. É. Muito bem, e hoje a gente vai falar aqui de um conto, né, de uma história, na verdade não é um conto, é um livro em andamento, do Giovanni Turin, que ele tá escrevendo lá, que se chama Icket, e a gente leu aqui o primeiro capítulo, né, Este Será o Nosso Segredo, e aí, Wild, o que você achou? Cara, você me passou o link, pá, eu li, eu gostei, eu achei bem legal esse primeiro capítulo, tá ligado? Da questão de... Já pra você conhecer os personagens e tal. A história é uma parada, assim, bem, tipo... Eu vou usar a palavra clichê, que às vezes é difícil a gente não escrever de uma parada que já aconteceu e tal. Coisa assim, umas ideias que já flutuam pelas pessoas, tá ligado? Mas é uma parada que é bem legal de se desenvolver, tá ligado? Até porque eu tava conversando com o Febrini hoje, de tipo, que é um grupo de jovens, tá ligado? Que entra numa aventura, o Febrini até falou de Stranger Things, tá ligado? Sim. E aqueles classiqueiros anos 80, tipo Goonies, aquele dos meninos, Nowhere Boys, eu esqueci o nome em português, tá ligado? E é legal que aí, tipo, mistura essa parte do terror e tal, e de uma galera, uns jovens, tá ligado, que tão curiosos pelo um caso macabro que aconteceu na cidade deles, e eles vão investigar, tá ligado, começar uma investigação. Cara, eu achei muito foda essa parte, cara. Essa parte pra mim foi a alma do conto, tá ligado? Essa parte da curiosidade, da galera ir atrás, de resolver, que eu acho que é o que tem muito no Stranger Things mesmo. Tem que você ver lá, a galera tá numa curiosidade de foda, principalmente os meninos. Eles querem sair, no primeiro eles ficam loucos, a gente tem que ajudar o Will, e tal. E eles vão pra cima mesmo, com bicicleta, né? Sim, é muito, muito massa isso, e tipo, não deixa de ser uma galera jovem que tá tipo... Cara, eu tô falando uma galera jovem, parece que eu tenho 40 anos, nada a ver. Tipo, é uma galera que tá lá e eles estão ávidos por essa curiosidade, mas eles têm aquele pensamento de criança, que acham, né? Que eles não são tão jovens assim. Não são tão crianças assim, né? Mas aí tem a questão dos medos e tal, e aí tem um deles que é mais novo e fica meio cagado. Pô, será que eu vou? E quando chega lá na hora, dentro lá da casa, tá ligado? Eles ficam meio tipo, putz, será que foi uma boa ideia fazer isso, tá ligado? Quando bate, quando cai a ficha de que talvez eles estejam pisando numa parada que possa dar ruim de verdade, tá ligado? Sim. As consequências. Sim, é aquela aventura que de uma hora pra outra você olha assim e fala, cara, essa porra aqui tá muito mais real do que eu pensei que seria, tá vendo? A gente pode se fuder aqui. tem algumas ressalvas aí no conto, né? O Wilde tem os pontos dele, eu tenho o meu. Bagulho de escrita, algumas vírgulas, umas loucuras assim, sempre tem isso aí. A gente vai falar muito aqui em vários contos. Mas uma coisa me incomodou muito nesse conto, cara. E eu vejo muito isso na galera. Essa mania, não é mania, é uma moda, sei lá, da galera ambientar conto nos Estados Unidos, sabe? E, putz, eu pensei nisso, assim, né? Mano. Pô, faz um conto aqui no Brasil, cara. Eu pensei nisso, velho. Eu fiquei meio assim, será que eu falo isso por causa dessa parada de, tipo, de querer mudar a história do outro e tal? Eu fiquei meio, não sei se era realmente bom falar, tá ligado? Mas, cara, Sim. Eu fiquei com essa. Quando eu vi, tipo, La Crosse, aí eu, não, o bairro, né, La Crosse, não, tudo bem. Mas aí quando bateu o Wisconsin, aí eu, fiquei, putz, velho, podia tanto ser no Brasil, tá ligado? Uma parada, por que não, tá ligado? Sim. É, até mesmo pelo nome da galera, tá ligado? Rafael, Fernando e Eric, tá ligado? É, podia muito bem ser aqui no Brasil, tá ligado? Onde o cara mora, o cara pode assim, não tô querendo mudar a sua história, man. Se vocês estiverem nos ouvindo, quem sabe. É, mas e aquela parada? Poxa, mano, procura uma parada perto, até mesmo pra você pesquisar. Tipo, o que é que tem perto aqui? O cara olhar em mapa e não sei o que, e procurar coisa. Dá pra pegar referência geográfica, tá ligado? E botar até uma parada mais real, assim, e tipo, quem lê vai ficar, pô, meu irmão, que engraçado, parece que aconteceu, tá ligado? Exato, como é uma coisa contemporânea, né? Uma coisa mais contemporânea, você pode ambientar aqui sem problema. Justamente. Lógico, se você vai escrever um conto histórico, aí é outra coisa, né? Tipo, vai escrever sobre os vikings, não tem como escrever os vikings no Brasil, tá ligado? Porque tem toda uma limitação histórica, mas, puta, um conto contemporâneo pode se passar aqui, não tem problema nenhum. E quando eu vou ler um conto que eu já vejo, qual é o nome do protagonista? Zachary. Eu já falei, cara. Mas uma coisa que eu gostei agora, uma ressalva positiva pra caralho, foi a imersão. Que foi o que eu falei pro Wilde, que né, nesse conto não tem diálogo, né? Não tem linhas de diálogo, é mais a narração inteiriça lá. E eu falei pro Wilde, parece que é um vô contando a história, sabe? Parece que é um velhinho contando a história pra alguém e o maluco tá sentado assim, ouvindo aquela porra e falando, meu Deus, será que isso é verdade? Ou será que é tipo a história do Wilde lá, do cão guia infernal? Parece, sabe o quê, man? Tipo, como se você estivesse ouvindo no rádio, tá ligado? Uma parada meio tipo, como se fosse meio que uma telenovela, só que não de 1950, tá ligado? Uhum. Contando, pronto, uma telenovela de 1984, tá ligado? Real, você vai, sintoniza lá a AM, e aí começa aquele chiado, e vamos começando agora mais um capítulo do Ikit. Exatamente, cara. Este será o nosso segredo. Tá ligado? Uma parada assim. Muito legal isso, velho. Muito bem, então, gente. O conto Ikit, do Giovanni Turin, aqui no Valhalla das Letras. Valhalla das Letras. Muito bem, galera, antes de ir pro nosso programa aí falar um pouquinho sobre Al Pacino, esse ator foda pra caramba, lembrar vocês que o ACC vai fazer 4 anos agora em novembro, né? E no dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, vai cair num sábado, a gente vai fazer uma live lá no YouTube. Então já marca na sua agenda, já se inscreve lá no canal do ACC no YouTube, procura aí, tem link aí no post também. Assim como vai ter todos os links do Valhalla das Letras aí, pra você entrar lá e acompanhar a história. E marca a live do aniversário do ACC, dia 18 de novembro, 8 horas da noite, Sabadex. E a gente vai trocar uma ideia lá e fazer challenge. Eita caramba, olha aí. Vamos ver se a gente consegue juntar todo mundo. Vamos fazer um chat legal, né? Todo mundo zoando no chat. A gente vai pegar um... A gente pode fazer, tipo, no meio do programa, a gente abre o chat, assim, aleatoriamente. Ó, pessoa tal, tá mandando a gente tomar no cu. Alguma coisa assim, tá ligado? A gente fala. Pulando de tal, mandando um mensagens beijo. Mensagens de amor, quiser mandar. Vem, vem com a gente, que a gente... É. Vai ser massa. Muito bem. E agora, Wildeira, vamos aí pro nosso programa aí, né, cara? Falando sobre Al Pacino, né, cara? Essa maravilha do cinema. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. You fucking cockroach. Cheiradaço. Mais louco que o Batman. Balls to the wall. Muito bem, antes da gente falar aqui sobre, né, os filmes, a coisa toda, que é a coisa mais glamurosa, mais clássica, vamos falar um pouco da origem do Al Pacino, né? O Al Pacino nasceu em 1940 em Manhattan, lá em Nova York, numa família de pessoas comuns, né? Pessoas humildes, assim, não eram pessoas excepcionais, não eram pessoas extraordinárias, nem tinham relação com o cinema nem nada, né? A gente tem muito ator aí em Hollywood que o pai era um ator, ou a mãe era uma cantora ou uma dançarina, né? Tem sempre aquela relação e tal, e ele não, né, cara? Ele era só mais um carinha ítalo-americano ali, humilde. Ele nasceu naquela parte italiana, que hoje em dia, como o Febrinho já tinha falado, bem nos cast anterior, foi tomado pelos chineses. E sempre teve essa coisa de raiz da família dele, né? Que os avós dele também, é tudo italiano. E essa coisa é interessante, né? Grandes vários atores, hoje em dia, né, considerados lendas, vieram de famílias que não tem praticamente nada a ver com o mundo da dramaturgia ou de artístico, né? Tipo, a mãe dele trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver, e o pai dele também. Sim. Sim, uma curiosidade, eu achei mó da hora, é que os pais, se eu não me engano, do pai dele, vieram da cidade de Corleone, mano. Sim, com certeza. Lá na Itália. É, lá. Acho que é na Sicília, mais Corleone, especificamente, né? É, isso que eu ia falar, lá na Sicília. Só que coincidentemente é a vida dando, tipo, cartas antes de você descobrir que você tem um Royal Flash na mão. É, né? E tipo, a família dele, como era uma família de pessoas muito simples, muito normais, passava por muito problema, né? Então, tipo, quando ele tinha 2 anos, os pais dele se separaram. E os pais deles brigavam pra caralho, né? Discussão, aquela coisa. Você imagina, né? Aquela coisa bem clássica italiana mesmo, aquela cena de poderoso chefão, assim, da família pobre brigando, discutindo e gritando, ah, Farucci, não sei o que lá. E aí o moleque cresceu nesse antro de paz, só que não, e ele ficou meio problemático, né? Na infância ele ficou meio problemático, tanto que ele dava muito problema na escola, né? Eles se mudaram pro Bronx, o pai dele acho que foi pra Califórnia, mas ele e a mãe foram pro Bronx. E o Bronx, a gente tá ligado que, né, bairro fudido de gangster aí, né, cara? Mob total. É, todo mundo deu Cris, que eu diga. Eles chegavam no Al Pacino, e aí, carinha que mora logo ali, me dá um dólar, me passa um dólar. Mas é engraçado que ele, desde criança, apesar de ser uma criança um pouco, né, assim, marginalizada, porque a criança de 9 anos começou a fumar, com 12 tava bebendo cachaça, tava loucaço. Com 13 tava fumando maconha. É, então. Só que ele, mesmo assim, ele tinha um negócio de ser, fazer personagem, de fazer voz, fazer um negócio assim. Porque a galera chamava ele de um ator quando ele era criança. Meio que deram esse apelido pra ele. Sim, com certeza. Cara, pelo jeito dele, né? O Al Pacino não é só um ator foda e tal, ele é uma pessoa muito foda. Apesar dos erros da vida, como qualquer outro ser humano. Você percebe no jeito dele conversar, no jeito dele se expressar, mesmo em entrevistas muito antigas, que ele tem esse bagulho do ator dentro dele. E principalmente quando a gente relaciona com essas coisas italianas, né? Atores que têm essa pega, eles têm uma característica muito foda dentro deles. Por exemplo, o De Niro. O De Niro, você vê, ele é muito específico. Tipo, né, ele é um cara muito específico. Você pegar um ator, pra galera entender, esse ator Tatum lá, Shane Tatum, uma coisa assim. Uhum. É um cara que ele é muito comum, não é? Ele é um cara muito comum. Tipo, se você pegar mais 4, 5 atores parecidos, você pôs os caras lado a lado e eles são extremamente semelhantes, assim. Aquele maluco Matt também. Matt Damon. É, esses caras, Matt Damon. Aquele cara que fez o Ragnar, Raul. Como que é o nome dele? Que o parece ator. O Thor. É, que fez o Jax. O Jax lá no Sons of Anarchy. Ah, não. Ragnar. Que, ah, ó, Ragnar era do Vikings, tá falando? É, ele fez o Ragnar do Vikings e fez o Jax no Sons of Anarchy. Não, são dois atores diferentes. Tá vendo? Eles são tão comuns que pra mim era o mesmo cara. Que maluco. E aqui, como a gente tá falando do Al Pacino, ele tem uma coisa muito louca, uma disparidade muito grande com os outros atores. E isso chama a atenção. Eu dei o exemplo do De Niro. Você vê o De Niro, cara? É um maluquice do caralho. O maluco, ele é muito particular, assim. Você fala, cara, ninguém conversa daquele jeito, ninguém se mexe daquela maneira. O Al Pacino se mexe, ele põe a mão no bolso, ele joga o tronquinho pra frente, a bundinha pra trás, e ele fica, tipo, né? Como se ele estivesse ouvindo. O que você tem pra me dizer? Fuck you, motherfucker, fuck you. Mas não digo nem só na atuação, digo no dia a dia, nas entrevistas, nas coisas que você vê, sabe? Ele tem uma coisa muito diferente, assim. É interessante isso daí, né? Aquele. Essa atuação já, apesar de já vir de cedo, e isso daí causou uns problemas, né? Porque ele queria focar mais na atuação, então ele não ficava muito na escola e tal, e ele queria sair fora, cair fora, né? Uhum. E aí, por causa disso, ele teve treta com a mãe dele, e aí a mãe dele expulsou ele de casa e ele teve que se virar. Inclusive, ele tentou, né? Tentou entrar na escola High School Performing Arts, só que ele não conseguiu ser aceito, né? Uhum. Casa da. Que é uma das escolas mais nomeadas na. Desculpa, não é na School Arts, é na Actors Studio, quer dizer. Que é uma das escolas mais nomeadas de Nova York, hoje em dia ela é bem conhecida e tal. E é a primeira vez que ele tentou entrar, não deu certo. Então ele meio que saiu fora. E por causa disso ele teve que ficar trabalhando em vários empregos. Ele trabalhou, por exemplo, como garçom, como chama? Aqueles caras que ficam jogando jornal, esqueci o nome. Não sei o nome, jornaleiro. Entregador, né? De jornal. É, entregador de jornal, entre outros trabalhos bem comuns, né? Sim, é porque, ele entrou... Desculpa, Kel, só um ponto antes de você falar. É que ele entrou no estúdio HB antes, né? Ele entrou no estúdio HB lá. Ele veio fazendo várias paradas. Ele tentou a Actor Studio, não conseguiu. Ele fazia esse negócio que a Kel mencionou também de dublagem. Ele ficava dublando, imitando os atores, não sei o quê. Ele imitava os atores de filmes, assim, na rua, pros amigos. Por isso, inclusive, também... stand-up, né, ele fazia também, né? Sim, em relação, exato, com isso aí. E por isso que os amigos começaram... Ele começou a ficar famoso entre a galera, sabe? Tem o... Na série dos Sopranos, quem já viu vai lembrar daquele maluco que fica imitando, né? Fica imitando o Marco Corleone. Quando eu tava fora, eles me puxaram, não sei o quê. Que é o guitarrista do Bruce Springsteen lá. E o Al Pacino era muito isso quando ele era mais novo. Ele ficava imitando, ele fazia as paradas, ele dublava, ele, sabe, aqueles gestos dos atores e tal. E a molecada em volta começou a chamar ele de ator e ele começou a ficar famoso de fato. Tanto que ele deu uma entrevista recentemente falando que ele começou a beber, começou a usar droga, não sei o quê, porque ele começou a se achar o foda. Porque ele não teve a presença constante da mãe, né? Não teve o apoio da mãe. Então, tipo, se a mãe dele estivesse ali, isso ele mesmo fala, talvez ela tinha falado, meu, calma, você é só uma criança. Pega leve, você é só uma criança famosa entre outras crianças. Você não é nada. E talvez ele tivesse segurado a onda, né? Mas como ele já começou a se achar o bambambam, ele acabou entrando nesse mundo de bebida, droga e o caralho. É complicado, né? Porque meio que ele perdeu a mãe, né? Também muito cedo. Tipo, ele tinha 20 e poucos anos, a mãe dele morreu. Acho que ele tinha 22. E aí depois, logo em seguida, ele já perdeu o avô. Então, meio que a mãe dele não chegou a ver ele fazer sucesso, né? Ele se tornar o Al Pacino. Então, meio que acho que ele tem isso até hoje, né? Tanto que depois que ele já tava fazendo filme, já tava no cinema, e ele teve um quadro seríssimo de alcoolismo. A gente tem que ficar acompanhamento com Alcoólicos Anônimos e tudo mais. Porque era bem tenso essa questão dele de lidar com a fama, né? Que até então ele era um ator, tal, ele era o cara que fazia os papéis, ele sempre foi o cara que se entregava muito pro papel. Mas o lidar com assédio, com as coisas, não era uma coisa que ele estava preparado, né? Sim, e cara, agora eu vou falar uma coisa muito polêmica que muita gente vai entender errado. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. Esse tipo de situação, esse tipo de merda, molda um pouco da vida do cara como ator. Da mesma maneira que molda um pouco a vida do cara como escritor. E pode ter moldado até como diretor, posteriormente, que o Al Pacino também foi diretor, né? Mas, cara, eu vejo, tem muita gente que tem vidas muito simples e monótonas, e elas se tornam atores simples e monótonos. E quando você tem uma vida completa, complexa, cheia de altos e baixos, aventuras, pessoas diferentes, coisas assim, isso vai te ajudando de uma forma positiva, tá ligado? Eu vejo isso pela minha escrita mesmo. Quando eu vou escrever alguma coisa relacionada a amor ou coisa do gênero, eu consigo trabalhar bastante, assim, muita coisa diferente, muitos pontos de vista, muitas ideias, muitas histórias, muitas coisas, porque eu já vivi muita merda na minha vida nesse quesito. Eu já tive pessoas ao meu redor que já viveram muita merda nesse quesito, tá ligado? E eu tenho amigos que quando vão escrever sobre isso não conseguem trabalhar direito, porque o cara nunca viveu uma parada dessa. O cara nunca se apaixonou e foi rejeitado. O cara nunca traiu, o cara nunca foi traído, sabe? O cara nunca fez uma loucura de amor. O cara nunca saiu correndo na chuva pra levar uma flor pra alguém ou algo do gênero, tá ligado? E quando a gente olha pra vida do Al Pacino, ele passou por muita merda, assim, mas, cara, com certeza, esse tipo de coisa refletiu na vida dele de uma forma positiva lá na frente, né? Não tô dizendo que é certo. Tô só apontando que quando acontece esse tipo de coisa muito complexa, a sua vida começa a absorver essa complexidade, né? E você reflete isso no trabalho, porque em muito trampo você vê ele atuando, e, cara, é uma verdade tão grande que ele passa, que você fala, eu acho que ele não tá falando do ator, eu acho que ele tá falando da vida dele. Aí é interessante, ter um grande, assim, ele nunca foi um cara que já começou assim, né? Muitas das coisas foram acontecendo coincidentemente com destino, né? Tipo, ele, por falta de questão de querer atuar muito e não ter possibilidade de conseguir, né, pagar, tal, porque lá nos Estados Unidos também tem escolas particulares de atuação, né? Essa, uhum, no caso da quando ele tentou entrar Actor Studios, né? Ela, na época, já era uma escola renomada. Mas por causa disso ele entrou na HB. E aí quando ele entrou na HB, que inclusive ele, né, o professor de atuação dele, o Charlie Lefton, que depois virou um grande amigo dele, e inclusive ajudou ele muito bastante depois, inclusive ele sempre agradece em entrevista e fala sobre esse cara, né? Uhum. Foi coisa que simplesmente foi acontecendo. Então, tipo, tem pessoas que têm a escolha de fazer continuar no errado, mas ele não. Ele acontecia, tinha várias coisas, problemas, porque ele, como a Raquel falou, a mãe dele faleceu, o avô dele faleceu, e também antes ele já tinha sido expulso de casa, ele não tinha nem lugar pra morar, normalmente ele dormia na rua ou às vezes na casa do amigo dele. Então não era uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que você vai se lidar de forma simples, porque não dá, cara. Como você vai lidar de forma simples? As coisas simplesmente aconteciam. E por um fator de ele ainda já tá treinando já a atuação, né, o ego dele foi subindo um pouco. E aí, por causa disso, também você não tem um treinamento certo pra vida, né? Porque, como você falou, ele não teve tanta coisa mesmo. Dado. Eu apoio. Quando você começa a fazer muito sucesso, porque aqui a gente falou, ele entrou no HB Studio, começou esse negócio da atuação, fez amizades, começou a fazer contatos, né? Aí depois a mãe dele morreu, como a Kel citou, em 62. Em 66 ele voltou pra Actors Studio, deu um baile na atuação e a galera falou, esse cara é foda. E aí já jogaram ele pro palco e ele já começou a se destacar por conta daquela singularidade que a gente falou que ele tem, que o De Niro também tem, e demos os exemplos dos outros atores que são muito iguais, e ele já começou a ganhar prêmio, um prêmio atrás do outro, fazendo teatro, que ele amava teatro, né? Depois ele já veio pro cinema, quando ele chegou no cinema ele já veio com um boom, arregaçando com Poderoso Chefão e o caralho, e tipo, foi tudo de uma hora pra outra, e o cara quando não tem o apoio da família, não tem uma base, não tem ninguém, o negócio sobe pra cabeça, ele fica meio pirado, né? Ainda mais um cara que já tinha problema com álcool e com droga, puta, cara, ele mete o louco, começa a beber e fumar pra caralho, né? Verdade, e aí por causa disso, né, que na verdade assim, a questão das drogas, ele usou mais maconha, né, ele nunca foi de usar droga pesada, tipo que cocaína. Mas maconha é droga, então é droga. É não droga, precisava desse disclaimer. Aí vai polemizar. Mas é droga, vai virar um debate aqui. Não, ele não usava droga, usava maconha. Vai virar um debate. E aí, por causa disso, né, ele não, como ele sempre ficou depois que aconteceu dele ter que morar sozinho, mas ele sempre teve a escolha, ele sempre seguiu o sonho dele, nunca foi, tipo, ele podia muito bem começar a beber e ficar só naquilo, ou começar a usar droga e só ficar naquilo, ou, tipo, ir para um trabalho, que ele trouxe esse trabalho aí simples, e falar, porra, não quero fazer mais merda nenhuma, e ficar nessa. Não, ele sempre foi indo atrás, inclusive, como você falou, né, 4 anos depois dele ser recusado, né, na Actor Studio, ele conseguiu. Imagina. Então ele nunca esqueceu do sonho dele, né? Sim. Sim. E agora imagina pra ele, tipo, o turn down for what, que não foi pra ele. Esse negócio dele voltar lá na escola que tinha recusado ele e falar: olha aqui, eu sou foda, vocês não queriam me deixar entrar na cara de vocês. Mas exato. E é isso que faz dele hoje ser um cara tão sábio. Você vê, aquela sabedoria que ele passa nos personagens dele no filme tem um pouco a ver com a sabedoria da vida do Al Pacino. Porque, cara, você tem que fazer muita merda quando você é jovem pra você conseguir ser sábio aos 30, 40 anos, tá ligado? Um cara que não fez porra nenhuma, ele chega aos 40, 50 fazendo um monte de cagada que o outro que já viveu pra caralho, já passou por várias situações, olha pra aquilo e fala... Puta, cara, mas você não acha que isso vai dar merda, tá ligado? E ele é um cara muito maduro, né? Você vê o jeito dele falar, como ele fala dos amigos de profissão e coisas do gênero. Isso tem total relação com essa vida dele. É, quando ele volta pra Actor Studio, com certeza ele ficou com esse pensamento de turn down for what aí. Falando, olha lá, eles me recusaram, agora eu voltei, não sei o quê. Mas é porque ele era novo, né? Aqui a gente tá numa fase muito nova, muito jovem do Al Pacino. Hoje em dia ele já pensa completamente diferente, né, cara? Ele certamente tá muito mais humilde, né? Sim, com certeza. Ah, e é legal que ele, quando ele entrou na Actor Studio, ele... Um dos professores dele foi o Lee Strasberg. Pra assim, o pessoal não conhece muito, mas pra quem conhece a atuação, é um dos maiores professores de dramaturgia dos Estados Unidos. Ele criou um método... é baseado no Stravinsky, se não me engano, Konstantin Stravinsky, que é um ator de teatro, ator não, um diretor de teatro, né, dramaturgo, e aí, hoje em dia, a Actor Studios é uma das mais conhecidas, inclusive o próprio Al Pacino, junto com outras pessoas, com Harvey Keitel também, e a Ellen Burstyn, ele é co-presidente da Actor Studios. Sim, com certeza. O nível de... O nível de fodacidade dos caras é absurdo. Tipo, o cara inventou uma técnica de atuação. Só começou com essa frase, você já fala, esse cara é foda. Esse cara ensinou o Al Pacino. Você fala, não tinha como sair coisa ruim daí. E não foi só o Al Pacino, muitos outros pessoal. Não, sim. Ó, só pra falar, só três. Mary Morrow, o próprio, como falar, o próprio Rob De Niro, Paul Newman e o James Dean. Sim, é só algum só. Aquele próprio ator que faz o Fredo, que faz o Dia de Cão com ele, sabe? Aquele ator estudou lá também. Então, é só tudo da mesma leva, né? Sim, é só cara fudido, maluco. É os caras que quando fica velho vai trabalhar com o Tarantino, tá ligado? É. Ou com o Scorsese, né? Ou com o Scorsese. Porque também qualquer um, tanto o Scorsese como o Tarantino, não vai reclamar, né? É, né? Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. O Al Pacino começou de baixo. E isso moldou a carreira dele pra caralho, assim. A gente tem um outro ator que também é um ator bom, mas que você percebe, o cara tá muito velho, mas o cara ainda parece meio que um moleque. Que é o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, o estilo da carreira dele foi totalmente diferente da carreira do Al Pacino. Porque o Al Pacino veio de baixo, da merda, não sabia nem o que era um cinema, tá ligado? Não sabia nem o que era aquele ramo, aquele meio, como que era feita a parada. E o DiCaprio já veio no ramo de televisão, cinema, o cacete, desde quando era criança. Cheio de contatos, tá ligado? Cheio de amizades da família e o cacete. E aquilo moldou a carreira dele de uma forma diferente. E aí você vê o DiCaprio hoje, puto, o comportamento dele, as coisas que ele faz, o que ele pensa, ele é até meio rebelde, assim. E ele tá tiozão já, é totalmente diferente do Al Pacino. E eu acho isso muito maneiro, você vê como a carreira do cara acaba moldando ele. Porque é fácil ver o cara hoje em dia e falar, nossa, o Al Pacino é foda pra caralho. Nossa, o DiCaprio é foda pra caralho. E aí você esquece a origem. Você acha que ele nasce, né, com dinheiro. Acha que o cara nasce rico já, comprando coisa pra caramba. E não, é um sofrimento foda. E não tô falando que o Al Pacino sofreu mais porque ele veio da pobreza. O DiCaprio também tem o mérito dele, ele correu atrás. Mas são trajetórias diferentes, tá ligado? Isso vai moldar lá na frente a atuação e o cacete, com certeza. Sim, existem várias maneiras, né, de você atuar. Você não precisa fazer aquela... Por exemplo, a preparação para um papel é diferente. Por exemplo, se um cara vai fazer um ladrão ou um policial, ele não precisa se vestir de policial, sair na rua e fingir que ele é um policial. Às vezes o Al Pacino já fez isso, já. Precisa, nem sei. Mas o foda é que isso que você falou é verdade, mas, cara, quando a gente passa pra essa parte de laboratório, o Al Pacino é o cara mais louco do mundo, tá ligado? Ele faz os laboratórios, ah. Não dá pra acreditar, velho. Mas é que, assim, no, tem várias escolas de atuação, né? Tipo, o pessoal tem características muito diferentes, assim. Por exemplo, o pessoal tava comentando da atuação da Jennifer Lawrence nesse último filme que saiu agora, que é o Mãe, né? Uhum. E, tipo, ela é uma pessoa que ela liga e desliga. Então ela tá aqui trocando uma ideia, aí do nada fala assim, gente, vai começar a gravar, 1, 2, 3, agora. Aí na hora ela pá, ela já muda e ela já tá totalmente no personagem, ela já tá lá focada e não sei o quê. E já o Al Pacino, a galera às vezes fica, tipo, não só o Al Pacino, mas acho que o... Esqueci o nome. O que fez o Corleone? Marlon Brando. O pessoal falava que ele não saía do personagem, assim. Sim. Ele entrava no estúdio, ele era o personagem, ele saía do estúdio, ele continuava no personagem. Até acabar o filme, meio que ele era o cara, entendeu? Sim. Então, há várias maneiras de se fazer personagens de bem, assim, né? Uhum. Então, não dá pra gente falar assim, ah, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Tem muitas formas que funcionam. Então, meio que a origem da pessoa ajuda muito. Por exemplo, quando você vê os personagens do Al Pacino, meio que pode ser qualquer personagem que você pegar dele, você vai ver ali que o cara, você consegue tirar aquele paralelo ali do personagem pra vida, assim, sabe? Não é só a questão do roteiro, porque o roteiro ajuda, muitas vezes ajuda, mas a forma como ele é passado é o que vai dizer a aplicabilidade dele na sua vida ou não. Sim, com então, certeza. Do mesmo jeito que você tinha lá o Left, lá no Donnie Brasco, lá quando ele faz, que, tipo, era pra ser só um cara bobão e tal, mas você fica tão, tipo, desgraçado com a história do negócio, que você fala, mano, o cara, tipo, com umas palavras, assim, bem idiotas, assim, e você fala, é isso, a vida é isso aí, mano. Uhum. Você fica... Eu acredito na técnica, tá ligado? Eu acredito muito na técnica, eu acredito na vontade, eu acredito em tudo isso. Mas, cara, eu acredito muito mais na experiência de vida. Nessa bagagem, nessa carga, tá ligado? Porque, meu, o Al Pacino, ele fazendo uma cena overactor, gritando igual um maluco, como o Perfume de Mulher, aquela cena que eu tava citando, né? I am in the dark, não sei o quê, gritando, eu tô aqui no escuro, cara, não sei o quê. O DiCaprio jamais conseguiria fazer uma cena daquela com aquela intensidade. Jamais. E não porque o DiCaprio seja um cara inferior ao Pacino, mas por conta dessa bagagem, entendeu? As coisas que eles trazem da vida deles são diferentes. Tanto que se você olhar nesse mesmo filme do Perfume de Mulher, a cena da dança, que é aquela cena clássica, meu, ali tem muito do Al Pacino. Ele olha pro chão e você vê, tipo, caralho, será que ele tá lembrando coisas da vida dele? Sabe? Será que ele já viu alguém assim? Ele conheceu alguém assim? O que que ele tá transmitindo ali? O maluco cego que tá dançando e concentrado, né? Ele concentrado pra caralho, assim, de tipo, não quero errar nem um pouco. E a menina fala antes deles dançarem, eu tô com medo de errar. Mas ali na hora você vê que ele mesmo tava com um medo de errar. Que ele tava com o zoião arregalado e tal. E puta, cara, eu acredito muito na bagagem dele, sabe? Técnica é foda, atuação é foda, isso aí não tem o que discutir. Mas quando o cara tem uma bagagem emocional, uma bagagem de vida muito diferente, muito carregada, isso transparece na atuação e você dá vontade até de chorar, cara. Aí tem muita pessoa que pensa que ele já começou, né, fazendo os filmes famosos, mas não, na verdade ele começou, né, no teatro, que aí foi em 67 que ele... O primeiro papel, assim, importante de teatro foi da peça do dramaturgo Clifford Odets, que é a peça Wake and Sing, né? Que na época, ele ganhava só $125 por semana. Ele tinha que trampar que também, pensa, né? Depois que ele começou a fazer teatro, ele deu uma parada, né? Mas... E você pensa que isso aí, assim, é pra ele, esse bom pessoa da época que tava, né, situação que tava, era bastante coisa ganhar $125 por semana. Inclusive, na década de 60, né, final da década de 60, aí já era bastante dinheiro, aliás. Uhum. Mas só foi em 68, né, no ano seguinte, que ele fez a peça The Indian Went to Bronx, que realmente ele teve um destaque que foi logo depois, né, ele ganhou o Obie Awards, que é um prêmio importante para atuação de teatro, né? E aí foi o primeiro prêmio que ele ganhou, né? Então, foi aí que começou a carreira dele já daquela subida, né, de degrau. Sim, ele ganhou um prêmio Tony também no teatro, que já começou a, né, dar notoriedade pra ele. A galera já começou a olhar o pessoal de Hollywood aí, as grandes empresas, já começou a ouvir falar dele. E é aquele negócio, né, meu? O teatro, ele abre as portas pro cinema, né? Até no Brasil tem muito disso, né? A galera começa no teatro, depois vai pra TV e depois vai pro cinema. E aí, a hora que o cinema chegou, meu amigo, agarrou com unhas e dentes. Ou você vai pra Malhação, depois você vai pra novela. É, é que aqui no Brasil, meio que a novela tem mais peso que o cinema BR, assim. Mas eu digo pra você chegar até o cinema, entendeu? Eu acho muito difícil o ator começar no cinema, depois ir pra TV e depois ir pro teatro. Pra ele chegar até o cinema, ele tem que passar pelo teatro e pela TV, sabe? Não tem, né? Porque a escola é, mas tipo, não que ele deveria, não que deveria ser assim. O cara pode ser foda no teatro e pode passar pro cinema e já era. Mas é assim que acontece, infelizmente. É, inclusive, como você falou, o Tony Awards é um dos prêmios mais importantes, se não o prêmio mais importante de teatro, né? Pra atuação, pra tanto pra direção de dramaturgia e tal. E aí foi quando ele ganhou esse prêmio, né? Que ele tinha, eu não lembro qual peça que ele fez pra ganhar esse prêmio aí, que foi quando o Coppola, né, começou a, tipo, dar uma bisoiada nele, né? Não foi, tipo, ele viu e já chamou o cara assim, né? Mas já começou a dar aquela visionária, começou a chamar mais atenção das pessoas, né, do mundo de Hollywood e tal. Mas não foi o primeiro. E aí, depois que foi o primeiro filme dele que ele não. Que ele participou, que foi o Me Natalie, que é um filme independente, né, de 69, que ele não participou como personagem principal, né? Foi só aquela famosa brevezinha aparição. E aí, que grande parte dos atores é assim, se você pensa que ator já começa como personagem principal, é meio assim, é meio complicado, né? Sim. Depende muito, como o Febrinho falou, do contatos, né? Tem alguns que conseguem. É, às você vê o De Niro lá em Mean Street, né, cara? Mean Street, o De Niro era qualquer porra, podia colocar qualquer um ali no lugar, a pegada era o cartel mesmo lá, né? Aí depois que ele foi ganhando aquele espaço e tal. Foi, e aí depois, só em 71, que ele participou do filme The Panic Needle Park, que aí sim ele ganhou realmente um personagem principal, que ele era um personagem que era viciado em heroína. Sim, esses nomes em português é de 69, Uma Garota Avançada, foi o primeiro, e de 71, Os Viciados. E aí a gente chega em 72, né, com a explosão poderoso. Você vê que a galera do nome não, sempre foi louca, né, nessa época era maluca. É. Eu já dava o nome do spoiler já inteiro do filme, tá ligado? Os Viciados, ó, sobre droga, ainda não quero saber. Mas aí foi esse filme aí de 71, Os Viciados, que foi que o Coppola aí sim, ele falou, pô, esse cara, ele é bom, cara, eu gostei dele, vamos chamar ele pra atuar no filme, sei lá, pouco conhecido, chamado Poderoso Chefão. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. E aqui a gente vai ter três fases aqui no programa, né? A gente separou aqui em três fases da vida do Al Pacino no cinema, com os filmes e etc. A primeira fase é essa fase da revelação, né? Dele surgindo ali com o Poderoso Chefão e tal, e alguns outros filmes depois, Dia de Cão e não sei o quê, que é uma fase onde ele estava um pouco mais contido, que tipo assim, ele conseguia fazer o overactor dele. Sim, ele conseguia. Um Dia de Cão é prova concreta disso. Porra, Atica, Atica, Atica, loucura do caralho, tá ligado? Aí ele conseguia fazer isso, mas de uma forma geral, você vê essa evolução, né? Ele começa mais contido e ele vai ficando mais porra louca pra caralho, assim, tipo, nível advogado do diabo, né? Mas no Poderoso Chefão, que é aqui a hora que rola essa revelação, ele mostra realmente a que ele veio. Porque, cara, ele era muito, muito, muito contido no Poderoso Chefão. De um jeito que às vezes você até pegar fala... pegar o personagem dele, né? É, e você às vezes olha assim e você fala, caralho, velho. Será que ele... Que ele tem, mano? O que tá acontecendo? Porque, cara, ele é muito... Mas eu gosto, sabia? Eu também gosto. Ela é contida... A gente vê uma evolução grande, sim, não, o roteiro também ajuda bastante, né? Mas a gente vê uma grande, tipo, pegamos um personagem que ele é praticamente um cara simples, que acabou de voltar da guerra, né? E a gente vê a evolução dele. A gente, no começo, que você vê a primeira vez o Poder Chefão, você vê a atuação do Al Pacino, você não imagina que ele vai se transformar naquela pessoa, né? Naquele final do filme, logo no seguinte, que ele se torna aquela coisa etérea de um personagem mafioso totalmente frio e calculista. Diferente do personagem no começo, que ele é um cara carismático, se importa com a mulher dele e tal. E você fica, caraca, mano, que diferença. Mas quando eu digo da parada do contido, Raul, eu não tô falando de uma forma pejorativa, tá ligado? Eu adoro, sou apaixonado. Mas pensa em outro ator que fez alguma coisa tão contida quanto ele fez no primeiro Poderoso Chefão. Isso também é atuação. Marlon Brando não chega nem perto. Não chega nem perto do que o Al Pacino fez de contido. Cara, tem hora que o Al Pacino fala frase no Poderoso Chefão que não dá nem pra ouvir. Ele tá parado e fala assim... fala pra ele pegar o carro lá pra gente ir, vamos matar os dois ali. E tipo, mano... Que, filha da puta? Fala mais alto. Ele fala numa tranquilidade, e isso é de atuação. Porque isso não era o Al Pacino. É. O Al Pacino era o cara do stand-up, era o cara de dar risada, de ficar imitando a galera na rua, de arrumar briga na rua, de ser expulso da escola, de fugir de casa, tá ligado? Se ele fosse trazer mesmo a atuação dele, ia ser nessa pegada. Que é o que rola no Dia de Cão. Eu acho que no Poderoso Chefão, quando ele vem com essa coisa mais contida, mais segurando a onda, meio, né? Puta, o Marlon Brando é foda, o Corleone é do caralho. Mas o Michael consegue ser mais frio do que o Corleone. Mais contido. É, e tem a brincadeira com o Sony, né? Se o Sony fosse o Poderoso Chefão, ia ser uma guerra no planeta Terra, tá ligado? Mas aí vem o Michael, por quê? Porque o Michael é aquele cara contido, que se segura, tá ligado? É interessante, né? Que a gente vê, caraca, esse cara aí conseguiu... quebrar, quando eu digo quebrar, assim, ser aceito nesse filme, e que Jack Nicholson tava também agora esqueci. Concorrendo ao papel. E o Rob Redford também, que é um ator muito conhecido. Pô, o cara desse naipe. O próprio De Niro. Fez, chegou a fazer teste. Teve uma sorte, né? Mas imagina o Jack Nicholson, mano, como o poder do chefão. Não, o Jack Nicholson com o Michael. Michael Corleone com Jack Nicholson. Aquela sobrancelha dele. Ai, meu Deus do céu. E aí você fica imaginando, né? Tipo, porra, cara. Olha o tanto que ele conseguiu de pessoas, né? Tirando o Robert De Niro, que ele, na época ele não era tão conhecido, né? Que, inclusive ele ganhou o papel depois, importante pra caramba. Você fica, porra, e aí você fica vendo também essa questão da vida dele, e fica, mas o cara consegue, né? Porque eu não sei se foi... Porque eu digo, tem atores que são atores que conseguem criar o método dele, então ele, normalmente ele vê o personagem, cria o personagem pra ele, e como a Kel falou, ele não consegue sair do personagem depois. E tem atores, como o próprio exemplo, o Harrison Ford, que são pessoas que precisam de uma direção de ator. Quer dizer, o cara precisa, você tem que fazer desse jeito, né? E tem atores que não precisam. Meryl Streep, por exemplo, é uma atriz que ela pega o personagem dela e consegue fazer sozinha, tá ligado? E o Pacino também. E aí você fica, caraca, mano, o cara consegue fazer essa diferença de personagem do começo pra um filme, no mesmo filme, você pensa, caraca, parece um personagem totalmente diferente. Sim, é a evolução, né, do personagem, ele consegue passar de um jeito maluco, bizarro, porque, tipo, não é só falar, né, o jeito de falar, não é só o... Que aí que tá a parada, né, do que não é só do roteiro, é tipo, é dele mesmo, do jeito de falar, a postura dele, a expressão no rosto, que o Michael vai ficando cada vez com, sabe, com aquela, um semblante mais sisudo. Você vê ele lá no começo, quando ele tá dançando com aquela noiva que ele tinha lá na Itália, ele todo feliz, leve e tal, e aí ele vai, quanto mais velho ele vai ficando, mais encurvado e tenso e fechado ele vai ficando, e a expressão, né, corporal dele também vai ficando desse jeito. Uhum. É muito foda. E tem uma coisa muito foda no Al Pacino, cara, que são os olhos. O jeito dele olhar é foda pra caralho. Porque aqui ela falou de negócio de roteiro, né? No roteiro você mete lá, o cara anda pra cima, anda pra baixo, faz uma coisa, fala, não sei o quê. Mas quando você escrever no roteiro, o cara fica parado, em silêncio, olhando pra alguém, isso é pura atuação, tá ligado? Isso é pura atuação. Não tem como, velho, o cara chegar e o diretor falar pra você, fica parado olhando pra aquela pessoa ali com raiva. É diferente do cara vir trazer aquilo já com ele. E o Al Pacino tem muito desses olhares, cara. olhar de raiva, olhar de amor, olhar de carinho, olhar de desespero, né? A gente citou o Perfume de Mulher aí, que é quando ele faz um advogado cego lá e tal, e puta, cara, ali ele tem cenas de silêncio que são assustadoras. Dele ficar ele olhando... é ex-militar, né? É, cara, e ele ficar olhando pras coisas assim, olhando sem enxergar, né, porque ele é cego, mas você percebe na expressão dele, no jeito dele, assim, que puta, cara, esse cara tá, ele tá falando muito ali. Porque tem Sim. muita gente que fala nos filmes, e aí na hora de fazer uma cena mais tensa não consegue, né? O cara fica meio perdido e acaba não pegando filmes assim, mais dramáticos. Mas o Al Pacino tem cenas dele ficar quieto o tempo inteiro, só olhando pra alguém e você fala, esse cara vai morrer. Ou então você fala, esse cara vai virar o poderoso chefão, alguma coisa assim. Nesse filme é foda, mano, porque você vê que o cara tem uma cena muito desgraçada, que é quando ele vai visitar o irmão dele, que ele tá lá sentado, aí o sobrinho dele começa a jogar um monte de verdade na cara dele, e ele vai, tipo, concordando, só vai corrigindo alguns pontos, e tipo, aham. O cara fala, você era sempre foi um xarope, você sempre foi muito chato, se achava demais, não sei o quê. Tanto que você pegou, bebeu demais, foi fazer malabarismo com uma granada, você é um idiota, porque nesse filme o Pacino é todo ácido, todo cheio de querer falar as verdades na cara das pessoas. E aí nessa cena, meio que o sobrinho dele pega e fala, joga um monte de verdade na cara dele. E você vê que naquele momento, assim, ele tá, tipo, parado, ele tá com uma expressão neutra, mas você consegue perceber que o cara tá, tipo, guardando ali dentro dele, tipo, uma raiva gigantesca. Você não tem uma hora que ele explode que você fica assim, meu Deus do céu. É foda. Ele explode de um jeito foda, cego, quase destrói tudo, prensa o cara na parede, você vê a raiva, né? Você vê aquele ódio, aquela parada assim e tal, e a galera em volta e ele olhando pro nada, né? Que às vezes você olha e você fica até assim, puta, essa pessoa é imprevisível, né? Que você não consegue identificar o que ela tá olhando, o que ela tá pensando, o que ela vai fazer. Mas, puta, isso aí é muito da atuação dele, cara. Ele é foda pra caralho. No próprio Donnie Brasco mesmo tem algumas cenas que ele fica em silêncio, olhando pras coisas que tá acontecendo e, puta, cara, dá vontade de chorar e você entende o personagem em meia hora de filme, tá ligado? A hora que o Donnie Brasco começa a apertar a mão dos caras no iate, coisas assim, e ele vai olhando assim, ele fica só olhando e você, puta que pariu, dá uma tristeza tão desgraçada na gente, não tem nem trilha sonora, não tem nada, só tem um Al Pacino com aqueles olhinhos brilhando, olhando pras paradas assim e você pensando, puta, era pra ele estar naquele lugar, era pra ele merecer aquilo, e ele tá sentindo isso ali. E aí, por causa disso, né, tudo aí que a Kel e o Fabio falou, foi a primeira indicação do cara, né, no Oscar. Sim, né, e ele não soube nem como reagir, né, foi meio uma parada parecida com o Stallone, né, o Stallone veio, pá, fez lá o Rock, aí o nego já mandou pro Oscar, ele falou, que é isso? Por que que eu tô aqui? Tá acontecendo? E no caso ele não ganhou, né, ele... Que junto com ele também foi... Ele foi indicado a melhor ator coadjuvante, né? E junto com ele também o Robert Redford também foi indicado, né? Que faz o personagem do Consigliere lá, agora esqueci o nome do personagem. Tom Hagen. E o Tom Hagen e o personagem que faz o ator fez o Sony também foi indicado, né? Sim. E aí e o próprio Marlon Brando também, só que no caso do Marlon foi indicado a melhor ator. Mandou e ele foi o único que ganhou. Lugar, mandou a galera enfiar o... Mandou uma indígena no lugar dele. E aí sim que aí, meu filho, foi aquela coisa de começar a ser indicado a prêmio um atrás do outro. Aí depois ele foi indicado... Ganhou Palma de Ouro pelo filme do Scan Crew, que eu não sei como ficou em português, Espantalho. Né? Que seria o Espantalho. O Sérpico também, porra, o Sérpico é um clássico, mano. Muito bom esse filme, que ele faz esse policial aí que tem que ser... Tem que chamar... Descobrir corrupção dentro da... combate à corrupção dentro da própria polícia, né? O modo de treinamento, a violência... E aí entra aqueles laboratórios malucos, né? A gente falou do Donnie Brasco. No Donnie Brasco ele faz o Left, que é um mafioso canhoto lá. E aí pra fazer essa porra, ele amarrava a mão e ficava o tempo inteiro só mexendo as coisas com a mão esquerda. Pra meio que virar canhoto de verdade. E aqui no Sérpico ele parava carro na rua. parava caminhão na rua e, não, vou pra cima, não sei o que, me dá seu documento. E ninguém conhecia ele direito. E aí, mas ele tava muito diferente também do que ele era, né, nesse filme. Porque ele tá barbudão. Cabeludo. Tá parecendo um leãozinho. Uhum. Tipo, cabelo assim, junto. Mas o Che Guevara, né, mano? Era completamente diferente. Ele é de toquinha ainda, mano. Então a galera nem ia conhecer mesmo. Sim, cara, e é muito foda. E o Marlon Brando, quando gravou Poderoso Chefão e tal, com o Al Pacino, deu muita dica pro Al Pacino. E o Al Pacino, sim, fala isso em entrevistas e tal. E puta, cara, isso aí também ajudou ele pra caralho, porque ele queria se descaracterizar muito. E ele falou isso pro Marlon Brando, de, tipo, tentar sempre fazer um personagem diferente de uma forma extraordinária, sabe? Até chegar ao ponto, sei lá, fazer um cara negro. E o Marlon Brando falou pra ele assim, não, se você fizer isso, não vai dar certo. Você tem que fazer o personagem que o filme pedir da melhor maneira possível, com todas as coisas que o Al Pacino sabe. Não fica grilado nesse negócio de querer fazer um cara diferente sempre, que você vai se ferrar. E no começo da carreira, ele fez alguns personagens assim, mas você não compra muito, né? Você não consegue comprar muito e você acaba sempre identificando Al Pacino ali. E depois de um tempo ele falou, cara, não adianta eu ficar cabeludo, eu ficar barbudo, eu, sei lá, pintar a cara de amarelo, a galera vai me identificar como Al Pacino. Eu tenho que fazer um trabalho bem feito e já era, tá ligado? Isso é um bagulho foda, né, meu? Que, tipo, todos os filmes que você assiste do Al Pacino, você vê, é o Al Pacino, mas ao mesmo tempo não é o Al Pacino. Sim, é verdade. Tipo, cada um deles, você, tipo, fica meio... O Michael é o Michael, você não vê o Michael no Left, você não vê o Michael no Frank, no Perfume de Mulher, você não vê ele no filme, a não ser no filme do Adam Sandler, porque no filme do Adam Sandler o Al Pacino é o Al Pacino. É. Eu tava torcendo pra ninguém citar esse filme. Mas você vê que curioso, Marlon Brando também gravou com um cara que gravou com o Al Pacino, chamado Johnny Depp. E aí, o Marlon Brando, né, experiente pra caralho, aquela parada, o cara foda, não sei o quê. Perguntou pro Johnny Depp, quantos filmes você já fez e tal, coisa assim. Aí o Johnny Depp, acho que já fiz uns 20. Aí o Marlon Brando não tinha feito nem metade disso na vida dele. E ele, tipo, o Johnny Depp dando entrevista, né? E o Marlon Brando falou, não, velho, não. Isso é ruim. E aí o Johnny Depp perguntou, por quê? E o Marlon Brando falou, nós não temos esse monte de rosto nos nossos bolsos. We don't have this money faces in our pockets. E aí ele falou a mesma coisa que ele falou pro Al Pacino, pro Johnny Depp. Ele falou, não tente disfarçar demais o seu verdadeiro rosto. Seja você. Você tem esse rosto. Mas aí você trabalha a atuação em cima da parada. E o Johnny Depp hoje se tornou um ator rico, famoso e o cacete, mas não é considerado um ator foda. E o que que ele faz? Ele faz vários personagens extremamente diferentes um do outro, tá ligado? Tipo, põe um pirata, aí põe um maluco com uma galinha na cabeça, aí faz um maluco com um monte de tesouro e não sei o quê. Fez exatamente o contrário do que o Marlon Brando falou, e hoje você percebe como o Marlon Brando tava certo, tá ligado? Tipo, não adianta você ficar botando esses cacarecos na sua cabeça. Você vai ser o Johnny Depp sempre. O cara atua como Jack Sparrow em praticamente todos os filmes. Tirando Black Mask, que é um filme muito, muito bom, que ele faz uma maquiagem também pesada, né? Que ele tem uma atuação bem mais diferente. O resto, mano, parece que ele pegou um personagem com vários rostos, mas ao mesmo tempo parece o mesmo personagem. É, acho que isso aconteceu mais recentemente, assim. Porque você pega os filmes dele mais antigos, ele era diferentão. Não era, sim, assim. Nos anos antigos ele não tinha essa coisa dele de sair correndo igual um maluco, né? Tipo, com a perninha assim pra cima. Mas mesmo nos mais antigos você percebe uma limitação na atuação dele. Por conta desse negócio, sim, de querer ser muito outro cara, outra pessoa, outra parada. De ser o cabeludo, aí daqui a pouco ser o cara de cabelo curto, daqui a pouco ser o careca, e daqui a pouco ser o cara com a barba longa. E tipo, mano, não precisa disso. Você pode ter a mesma cara. O Robert De Niro tá aí pra provar. Você pode ter a mesma cara em todos os filmes. Se você atuar de formas diferentes, dar uma profundidade no personagem, coisa do gênero, vai ficar foda. Porque, cara, você pega lá o Michael no Poderoso Chefão 2 e você pega lá o Coronel lá no Perfume de Mulher, é o mesmo cara, do mesmo jeito, com a mesma roupa, com o cabelo penteado exatamente igual. E são duas pessoas vivas, completamente diferentes uma da outra. Sim. Tá ligado? Isso é a atuação, mano. Isso é a atuação que o Al Pacino traz. E tem gente que assiste o filme do Al Pacino, acha foda, acha do caralho, depois de anos lembra do personagem e não sabe por quê. E isso é por conta da atuação, gente. Por conta dos olhares, o movimento corporal dele, as coisas que ele faz. No Donnie Brasco, eu tava assistindo com a Kel juntos no Netflix lá. Cara, ele faz os movimentos corporais fora de cena, fora de destaque. Ninguém tá nem, sabe, ele não é nem o principal. O cara vai falar alguma coisa e ele tá lá, ele se mexe, ele dá uma mexidinha no ombro, ele joga o corpinho pra frente, ele faz um negócio, ele mexe no sapato, tá ligado? Ele interage, assim, com o corpo, interage com o cenário de uma maneira que, puta, cara, isso aí... Pra esses filmes onde a galera conversa um de frente pro outro, os dois parados, igual uma estátua, né? É uma coisa que diferencia ele, com certeza. É, e aí se, tipo, porra, cara... O que, que ele podia entregar no Poder Chefão 1? Aí o cara já fez um bagulho foda. Aí depois já vê logo Poder Chefão 2, o cara tipo pá! Praticamente muitas pessoas consideram Poder Chefão 2 como até melhor que o primeiro filme, né? E muito disso ajuda não só da atuação do Al Pacino, como a do Rob De Niro, né, também. Mas o Al Pacino, se, porra, é um personagem que você fala, caraca, que é isso, tá ligado? Sim. São dois personagens desgraçados. Eu acho que o trampo do Al Pacino foi pegar aquele personagem que ele tinha feito, que já deixou de ser ele, né? Se transformou em uma pessoa, e falar assim, eu tenho que emular esse cara, mas eu tenho que fazer ele evoluir um pouco, né? Ele não pode ser igual àquele maluco, porque não é a sequência, assim, no dia seguinte. Já passou um certo tempo. E o De Niro também teve o trampo de pegar um ator que já estava consolidado como um personagem, que seria o Michael Corleone, aliás, seria o Vito Corleone, que já tava velho e ele deve ter pensado, eu tenho que fazer esse cara novo. Então eu tenho que manter alguns trejeitos dele, mas eu não posso ser exatamente igual a ele. Porque ele evoluiu do que eu vou fazer agora. E deve ser foda pra atuar isso, né, cara? Você vê, né, tipo, é legal essa análise que você fez, porque é dois personagens que, certo, tem similaridade pela questão desse... parentes, né, dentro do filme, e ao mesmo tempo eles têm que fazer personagem totalmente diverso, porque um tem que fazer ele mais velho e o outro tem que fazer o personagem mais novo. Exato. Quer dizer, um tem que tentar fazer essa evolução que você falou, outro meio que é uma involução, né, que não questão de regredir, mas tentar mostrar como ele era antes. Exato. Né? Deve ser foda, né, o trampo de atuação aí, e aí que esses caras se destacam, né, maluco, porque Al Pacino e De Niro nesse filme aí são os monstros. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida, mas só se aprende isso quando começamos a perder. E aí depois, mano, logo no, tipo, ano seguinte, o cara já faz o Dog Day Afternoon, que é o... aqui que ficou no Brasil conhecido como o Dia de Cão, que foi quando ele já começou aquela atuação que, né, que o pessoal gosta também bastante, daquela famosa porra louca, né? O overactor, que o pessoal chama de porra louca, já começa a ficar maluco e caralho, velho. Esse filme, Dia de Cão, o plot do filme é maravilhoso. O cara vai lá no banco roubar um dinheiro pra poder pagar uma cirurgia lá de mudança de sexo, não é? Isso. Pro marido dele. Pro marido dele. Tipo, namorado dele. O plot já é maravilhoso. Ah, não, vai ser 10 minutinhos, vai lá, rouba 5 minutos, sai disso aqui. Quando chega lá, porra, do banco não tem dinheiro nenhum. Acho que passaram mais cedo, né? A galera que pega o dinheiro e tinha coletado a grana, uma coisa assim. E, nossa, dá uma confusão do caralho. E tem uma cena maravilhosa nesse filme, que é a cena quando ele entra no banco com a arma dentro de uma caixa, né? Como se fosse uma caixa de flores. E ele vai tirar a arma pra poder apontar nos malucos e falar que é um assalto. Só que ele não é um bandido. Então ele tá mega nervoso e ao mesmo tempo ele quer ser rápido. E caralho, velho, a atuação dele é maravilhosa. Que ele abre a caixa e se enrola toda e tira a arma. E a arma sai toda dobrada, esquisita. E ele... Caralho, velho. É muito bom, gente. Veja essa cena no YouTube aí, cara, porque é maravilhosa. Todo suado, né? Ele fica todo... todo molhado. Aí ele fica... Mano, dá logo esse dinheiro. Não tem dinheiro. Aí, meu irmão, o que você pensa que era um simples roubo de grana vira um bagulho sensacionalista do caralho, tá ligado? Tanto que ele começa a oferecer, ele percebe, bom, não vai ganhar dinheiro aqui, vamos ganhar dinheiro da mídia, né? Ele começa, ó, gente, vamos fazer um show aqui ao vivo. Vocês me dão quanto aí? Eu vou, né, sair fazendo uma loucura? Eu mato uma pessoa, arranco a orelha de alguém, não sei o que, as coisas assim. Mas todos os filmes aqui que a gente for citar, cara, valem muito a pena você assistir inteiro, mano. Sim. Tem que assistir. E, tipo, o problema de você assistir o filme do Al Pacino é que não dá pra você assistir, ah, vou fazer uma maratona filmes do Al Pacino. Não dá, porque você vai assistir um e você vai ficar, meu Deus, o que aconteceu? Ah, que ela depois de ver Donnie Brasco quase se matou. Mas é foda, mano, que assim, você termina de assistir, você precisa de pelo menos umas 3, 4 horas assim pra você parar, pensar na sua vida, você abraça sua mãe depois, você, você fica na bad, cara, qualquer um dos filmes dele assim. Tipo, é muito difícil ter um filme dele que você termine, pelo menos eu não assisti nenhum até agora, que você terminou um filme dele e você fique, ok, vamos lá, né, deixa eu tomar um aqui. Tenho. Você tem você qual, Raul? Cada um tem aqui. Ah, para, essa porra aí é zoeira. Ah, é um filme de comédia zoeira com a Adam Sandler, você queria o quê? Que mudar a sua vida, caralho? Só não, o clique. Assim, mudou minha vida Adam pra Center. Pior. Porra, é igual tipo, o clique é o único filme do Adam Sandler que você vai assistir na vida e você vai sair e você fica assim, vida é louca, hein? Aí 10 minutos depois você tá bem. É, o cara vai ver um filme de comédia, é igual o De Niro. De Niro vai lá, vem a carreira, aí fez aqueles filmes de comédia, de van e porras assim, é nego. Nossa, velho, não tem nada a ver com o De Niro. Lógico que não, caralho, é um filme de comédia. De um cara que tá velho, que não dá pra... Tem que pagar as contas. É, então, porra, a galera força barra também, eu tô tomando cu. É normal, normalmente assim... Mas eu falo, às vezes tem atores que ele, o Al Pacino, ele consegue se manter se ele quiser, né? Se ele quiser fazer uma atuação bosta, ele vai fazer uma atuação bosta pra pagar as contas dele, entendeu? Ele mas tem se ele três quiser filhos, fazer uma boa atuação... Né? É. Cara, ele tem ele... três filhos, três ex-esposos, tem umas contas aí pra pagar. Mesmo ele nunca tendo se casado, ele tem esposa, né? É. Três ex-mulheres, ex-companheiras, não sei. É. Mas, cara, ele fez um filme recente, Al Pacino... dando um jump aqui pro futuro, mas a gente volta pras fases aí, que é o Amigos Inseparáveis. Não sei se vocês chegaram a ver. Chegou a ver? Ah, com o Morgan Freeman e o Christopher Walken, né? Cara, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito... Não, não é o Morgan Freeman, não, pô. Mas tem o Christopher Walken, né? Morgan Freeman, é verdade. É outro cara, um cara velhinho. É, um velhinho lá. Tem um filme muito parecido, que é com o Morgan Freeman, o Rob De Niro... E mais um cara, que é três amigos que vão fazer... É o Jack Nicholson. É, mas aí eles vão pra, tipo, Las Vegas pra um rolê louco, né? É, tem isso aí, louco. Nesse Amigos Inseparáveis, não. Os malucos meio que... Um tava na cadeia, o outro tá no hospital e o outro tá, sei lá, definhando aí pela casa. E aí eles se juntam de novo, eram três bandidos e não sei o que lá. E o filme começa muito morno e eu tava vendo, tava falando... Puta, cara, eu não acredito que eu vou ver um filme sério, maneiro... do Al Pacino que vai ser ruim. E, cara, o filme começa a ganhar uma beleza foda, você começa a ser amigo dos caras, e daqui a pouco você tá junto com eles, e no final do filme, mano, que os caras é bandido, caralho, não sei o quê, no final do filme, eles puxam um monte de arma, vai pra cima dos caras, dos inimigos, entre aspas, e o filme acaba assim. E eu achei maravilhoso. Caraca. Eu achei maravilhoso, porque, cara, não precisa você mostrar o cara morrendo, tá ligado? Com o contexto do filme, funcionou. É o mesmo esquema do Donnie Brasco. No Donnie Brasco, não mostra o Left morrendo. Mas você sabe que ele morreu, tá ligado? Por quê? Porque tem o contexto do filme. E aí, puta, eu achei tão foda, achei tão corajoso dos caras terminarem dessa maneira. Não mostrar tiroteio, não mostrar explosão, não mostrar nada. Mostra a vida deles cotidiana, eles fazem umas barbaridades, umas loucuras lá, mas nada muito, né, fora do normal. Mas na hora que vai rolar o tiroteio, Missão Impossível, louco ali, John Woo, os caras acabaram o filme. E eu achei foda pra caralho. Tenho certeza que ele morreu, tenho certeza que os outros velhos também morreram. Mas não precisa mostrar, tá ligado? A trajetória já valeu até ali. É, né, tipo Cães de Aluguel, né? Exatamente, né? É o mesmo esquema. Bom, vamos passar aqui pra segunda fase, né? Que é mais aquela ascensão, aquela parada que ele foi meio que se consolidando ali, coisa do gênero, e começando a ficar bem mais overactor, né? Começando a ficar bem mais exagerado nas atuações, aquela loucura toda. A gente tem aí o comecinho aí com o quê? Vamos puxar Scarface, né? Vamos começar botando... Say hello to my little friend! Né? Como que você conseguiu essa cicatriz aí? Ah, chupa a buceta. Tipo, porra. O cara que manda uma dessa na alfândega no começo do filme tem que ser respeitado, né, mano? Scarface fez uma refilmagem e tal, né? O nego já tinha feito um filme muito antigo, ele vem com esse filme novo, não sei o quê, mas, cara, o Scarface é inteiro a atuação do Al Pacino. É o tipo de filme que você não poderia colocar outro cara ali. Eu sou apaixonado pelo Stallone, tá ligado? Que o Stallone me perdoe. Mas tem muito filme do Stallone que se você tirasse o Stallone e colocasse o Schwarzenegger, ou tirasse o Stallone e colocasse o Statham, ia ser a mesma coisa. Mas, cara, Scarface sem o Al Pacino não seria aquele filme, porque muito do que tá ali é a atuação dele, cara. Aquilo não tava no roteiro, tá ligado? Aquilo não foi dirigido. Aquilo foi ele. Ele chegou e falou, mano, eu tô com uma ideia de fazer um cara mais ou menos assim. E ele meteu o louco e mostrou. E ele queria dar a impressão de que o cara estava o tempo inteiro cheirado, né? De coca, cheirado de cocaína, loucão. Mas ao mesmo tempo, porque o cara estava sóbrio, ele conseguiria se conter em algumas situações. E, mano do céu, a atuação dele, pra galera que curte, assistam o Scarface, mano. É foda demais, demais, demais. O movimento corporal, as coisas que ele fala, os olhos, o jeito dele. Ele tá o tempo inteiro ajeitando a calça, né? Ele puxa a calça pra cima e, ah, não sei o quê. Ele mexe e tal. E ele olha com aquela cara de bravo e ele dá uma cuspida no chão. E, puta, cara, isso aí pra mim é atuação pura. É, cara, mano, o cara é um italiano, né? Tem que atuar como um cubano. Você pode ter pensado, deve ser fácil, porque afinal ele morou, né, num bairro que também não tinha só italiano, também tinha latinos, né, também. Mas, cara, ele conseguiu pegar até a porra do sotaque. É, cara. Nossa, é genial. Mano, esse filme é muito maluco. É justamente o que o Raul tava falando, mano. No começo ele chega falando em espanhol, aí você fica... What the fuck? Como assim? O que tá acontecendo aí? Do nada ele começa a falar inglês e você... Puxa. Mano, é muito foda, porque ele fala dessa fase, né? Tipo, da migração dos cubanos pros Estados Unidos. E eles chegam lá e, tipo, tá... Meio que são tem aquela questão do Fidel e tal. Toda essa discussão política, né? Entre os Estados Unidos e Cuba. E eles mandam, tipo, pros Estados Unidos, em um dos acordos deles, vários navios com uma galera de cubano, assim. E, tipo, dentro dessa galera tinha muita gente ali que tava... Que tinha antecedentes criminais e tal. E é muito foda, porque ele tenta enganar a polícia da alfândega. Falando que ele, tipo, não, eu sou só um trabalhador normal. Nossa, é muito foda, porque, tipo, ele tem aquele jeitão bem malandrão, né? Bem porra louca, assim, e tal. E os malucos estão ganhando a fita, e mesmo assim ele não volta atrás. Porque o Tony Montana, ele é um cara carismático de um jeito bizarro, mano. De um jeito bizarro. Vamos falar uma coisa? É interessante esse daí, o Tony Montana. Ele tem uma coisa bem similar com o Marco Leone. Que é aquela coisa da ascensão do personagem se tornar um grande... Porque no começo, diferente do Marco Leone, que era uma boa pessoa no começo, ele não, ele já era um malandrão safado do caralho. Só que ele foi também mudando, né? A gente vê a atuação dele no começo, que é aquele cara mais malandrão, só que ao mesmo tempo ele tinha receio de fazer certas coisas, né? Sim. Mas ao mesmo tempo não. Mas depois de um tempo, no meio do filme, né, que a gente já vê ele já se tornando grandioso, tal, mestre das drogas lá, mano, eles não estão com foda se faz coisas, mas é interessante que ele tem uma ética, por exemplo, no final perto do final do filme, ele tem uma hora que ele tem que fazer uma missão lá de matar um pessoal lá que o amigo, é um amigo entre aspas, né? Um sócio. Como chama a pessoa? Um sócio, isso aí, amigo Coelho lá, que é sócio, que lá. Aí, pede pra matar uma pessoa e tal. Só que ele vê que tem crianças, né? Porque o cara tava com família e tal, então ele desiste. Daí dá uma bosta toda que tem aquela cena maravilhosa invadindo a casa dele, aquela grande mansão maravilhosa. Ele tem a ética louca dele, né, cara? Tipo, ele é muito porra louca, faz uns bagulhos que você fica tipo, mano, o que esse cara tá fazendo? Mas aí, em alguns momentos, ele vem e mete essa ética aí. Isso é muito doido, né? Tipo, é interessante porque é uma coisa que dá o ar mais humanizado, que lembra personagem, por exemplo, o Walter White, né, do Breaking Bad. Que o cara é criminoso, né? Um filho da puta, claro. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a questão da ética, né? Tem certas coisas que não é também. Porque o cara é criminoso, ele vai fazer tudo que qualquer um mandar. Sim, tem uma frase do Tony Montana que eu acho foda pra caralho, brinca muito com isso, do cara que é o porra louca do caralho, daqui a pouco manda uma frase e você fala, puta, esse cara é foda. Que ele tá conversando com esse sócio aí e tal, e ele fala pro cara, I never lie, daquele jeito dele, né? eu nunca minto. E durante o filme, ele não mente mesmo, porque ele é porra louca, ele mete o louco, e tem uma hora lá que o cara mesmo fala, Tony, uma das coisas que eu mais gosto de você é sua sinceridade desenfreada. E cara, quando ele manda esse I never lie, você fala, caralho, velho, eu quero levar isso pra minha vida, tá ligado? Eu quero levar isso pra minha vida, eu quero ser assim, e quando algum dia, se alguém desconfiar de mim, chegar e falar merda, eu posso chegar no cara e falar assim, eu nunca minto. E o cara não vai poder discutir comigo, porque vai saber que é verdade, tá ligado? Puta, nunca. Cara, isso é verdade. Mano, esse filme tem uma cena que pra mim é muito desgraçada, cara, que é logo no começo, que é quando eles vão atrás dos colombianos, mano, pra pegar a cocaína. E o cara pega uma serra, velho. E ele vai e serra o braço do cara. E eu fico, meu Deus. E ele fica todo bugado. E logo no começo, assim, ele tá, tipo, ainda nessa fase de... Ah, eu faço qualquer coisa pra sair daqui e parar de lavar prato. Mas isso aqui tá meio bizarro já. Tá meio tenso e tal. Mas, mano, é muito desgraçado essa cena. Casa bem com o que o Raul falou, né? O cara deixa o próprio irmão, acho que era irmão dele, né? Morrer ali. E aí, o cara arrancar o braço e matar o cara e o cacete, mas lá no final, não, criança eu não mato. Tipo, porra, você acabou de deixar seu próprio irmão ser cerrado. O cara acho que não era irmão de sangue, mas era tipo o parça, tá ligado? Era brother, mas não era irmão. Não era irmão, era brother. Nossa, é tipo aquele, aquele meme, nós somos mais que amigos, somos mais que irmãos. É tipo eu e você, Febre, mais ou menos isso. Eu deixaria morrer pra uma serra elétrica. É tipo aí você, eu deixaria você morrer na serra elétrica. Eu pelo menos eu me viraria, legado, me tornaria um grande cocaineiro. Me tornaria um grande senhor do crime, ia cheirar uma montanha de cocaína do tamanho da minha cara. Tem hora que ele enfia a cara na cocaína que ele... É muito bom. E o olhar dele, né, cara? Daquela cena da boate, quando ele vê a irmã dele dançando, cara, lá, lembra? Maluco, ele dá um olhar assim, que dá até uma trilha sonora, né? Pão, pão, um negócio assim que o nego fala, mano do céu, ele vai esfolar o maluco vivo, tá ligado? Ele faz tipo o olhar da penitência. É, não. Olha, o motoqueiro devia ser o Al Pacino. Tá vendo? Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. É legal que nos... Assim, é legal ao mesmo tempo, não é? Que nos anos 80 ele não teve tanto de estar... Se você vir procurar os outros filmes dele na época dos anos 80... O que teve mais destaque foi isso daí, tipo Scarface, que ele foi até indicado o Globo de Ouro, né? E foi um filme que, na época, ele foi um pouco bastante polêmico por uma questão que até a Kel citou, né? A violência, né? Puta que pariu, né? O filme. Sim. Você quer violência, rouba? Então toma. Então toma. Que o Brian De Palma, né? Que também é outro, é tudo família italiana, né? Coppola, o Brian De Palma também, que era uma leva de novos diretores, ele... Foi um filme que foi bastante criticado tal, apesar da atuação do Al Pacino ter o pessoal muito falado bem da performance dele, foi um filme bem criticado pela questão, né? Foi um filme, aquele famoso filme que dividiu opiniões, né? E por conta da política também, porque tinha todo esse lance de Cuba, né? Ali com os Estados Unidos, essa parada latina, aí vem um personagem que é um protagonista latino, numa época complicada daquela, fazendo um maior sucesso, o cara é um bandido... Né? Não tem aquele glamour da máfia italiana, porque Scarface é muito mais cru, né? É um bagulho muito mais escrachado, assim. Aí o nego deve ter pensado, ah, não posso apoiar uma porra dessa aqui, senão nós estamos fodidos, né? Também, tem essa questão, né? Que muitos, a crítica, eu acho, eu nunca fui fã de crítica, né? Tem muitas pessoas que ela confunde a arte com a política, né? Ela tem uma posição política diferente do que aquilo que foi mostrado no filme e pronto, já mete pau. Mesmo o filme sendo bom. E ainda bem como o tempo passa, né? O filme hoje em dia é considerado um dos maiores clássicos do cinema e também dentro do cinema de máfia, né? Sim, nossa, é foda pra caralho. Cinema de máfia, esses filmes de droga, de polícia e o caralho, isso daí é um dos maiores, com certeza. A gente tem no final da década de 90, tem lógico outros filmes, a gente tá falando, né, de uma forma resumida. A gente tem aqui o Poderoso Chefão 3. Muita pessoa não curte, né? Acho que é o piorzinho dele. Cara, tem gente que não gosta de chocolate, então... Pau no cu, né? O negócio do Poderoso Chefão 3, só lamento. Sinto muito por você. Não, assim, a atuação tem umas bem... Mano, a da filha do do personagem do Al Pacino, a da... Nossa. É do Coppola, a Sofia? Uhum. É, nossa, Sofia Coppola no começo. É, ainda bem que ela virou diretora, porque de atriz, puta merda. Não, mas aí é ela, cara. E o Al Pacino não tem nada a ver com ela. Não, eu tô falando ela, Mano, a questão do filme. O Al Pacino continua bem pra cacete. No final do filme, quando a mina morre, o Al Pacino dá um choro em silêncio. Caralho! Ele dá um choro desesperado em silêncio durante uns 10 segundos. Que dá uma agonia tão grande no coração, cara, que dá vontade de você falar, meu, grita agora, pelo amor de Deus. E ele fica segurando, né, aquele negócio, e depois ele explode assim, e puta, vem o overactor louco, né. Então, hora que ele passa mal também, lembra, no meio do filme? Quando ele tá falando, eu quero sair, eles me puxam, não sei o que, tá dando uns raios lá fora. Ele começa a passar mal, bota a mão no coração e... ele é muito foda, cara, ele é do caralho. Então, é legal você citar essa parte aí da morte da filha dele, que a gente vê, tipo, todos os outros nos anteriores filmes, sempre ser silencioso, né, como a gente falou aqui. E aí, finalmente, a gente vê um momento de explosão, né, porque, mano, aconteceu tanta coisa na vida do personagem dele, né, tipo, familiar dele morreu, ele matou várias pessoas, e, tipo, ele nunca foi, oh, meu Deus, explodir, tá ligado? Sim. Como, sei lá, o Sony era que, mano, qualquer coisa o Sony explodia, tá ligado? Sim. Ele não. E no momento, né, da filha dele morrer, ele ainda... Mano, o cara não se soltava. Não se soltava. Ele soltava por dentro, mas... Sei lá, acho que talvez por questão de respeito, né? Respeito, tipo, dele mesmo. E pra demonstrar respeito às pessoas, do tipo, eu não me abalarei por nada, né? Porque o inimigo matou uma das coisas mais importantes da vida dele, que é a filha dele. E mesmo assim, o cara se segurou e você fica, caraca, velho, que ao mesmo tempo você vê que o cara tá contido, você vê que tem que sair, é aquele choro que fica preso na garganta, que dói pra cacete isso daí. Sim. Nossa, mas o terceiro filme, tem gente que não gosta, mas ele é todo meio que a despedida, tá ligado, do personagem, assim. Muito tem bem vários posto. Flashbacks. É isso mesmo. Então, tipo, tem aquela parte que o filho dele canta pra ele, né? Canta lá Bruxa La Luna. E ele vai voltando e ele vê a cena dele dançando com a primeira esposa e ele chora. A Polônia! E aí ele, você vê que ele tá vendo que vai dar ruim, sabe? Que ele já tá vendo, ok, estou chegando nessa fase aqui, eu preciso me aposentar, preciso dar um jeito, e a minha família tá quebrada, e eu vivi toda essa vida em função da família, mas no final não vou ter nada. Sim. E que realmente é o que acontece no final, né? Ele tá lá sozinho, ele, tipo, no meio da Itália, e sozinho de novo. Sim. Até a morte, o filho da puta é fudido, porque aquela morte, o roteiro é maravilhoso, mas é muito legal também o jeito dele, né? O movimento corporal, sim, o jeito que ele tá soltando a laranja, o jeito que ele cai, assim, aí aquele olhar vazio, aquela coisa tipo, mano, tudo virou pó. E a gente tem aqui a última fase do Al Pacino aqui, do que a gente separou da carreira dele, que é a fase mais porra louca, né? Lógico que o Al Pacino é foda pra caralho. Dentro dessas três fases, a fase mais contido, a fase mediana e a fase porra louca, ele consegue ser porra louca na fase contida, consegue ser um cara mais contido na fase porra louca, né? A gente tem vários exemplos disso. Donnie Brasco é um exemplo de que ele tá um pouco mais contido na fase porra louca, e o nosso querido Dia de Cão é ele tá porra louca na fase contida, lá perto do Poderoso Chefão. Mas de um modo geral, ele foi evoluindo assim, né? Dramaturgicamente, ele foi evoluindo, foi ficando mais doido. Depois do Perfume de Mulher, ele pega um cacuete também de ficar bem mais maluco. No Fogo Contra Fogo, ele tá um porra louco no caralho, que ele faz uns barulhos. Eu fui pesquisar e não é nem inglês, não é nem idioma os barulhos que ele faz. Ele faz uns negócios, hu-ha-hu-ha-hu-ha. Uns negócios assim, que nem o diretor não sabia daquilo. Tá ligado? O diretor falou, não sabia, eu deixei ele fazer. E no Perfume de Mulher ele faz isso. Principalmente, sim, naquela hora do tribunal, quando a galera vai comemorar, ele faz faz um negócio assim, tá ligado? Ele é muito doido. O pessoal devia estar pensando, o que que tá fazendo? Ah, deixa ele já tatuando mesmo. É, mano, é que, tipo, ele chegou numa fase que, tipo, é o Al Pacino. O que você faz? Deixa, só deixa. Só aceita. Só chama, paga e deixa que ele vai fazer um bagulho foda, tá ligado? Exato. O Fogo Contra Fogo, é isso que eu ia falar. do... Mano, o Fogo Contra Fogo, mas que filme bom do caralho, né? E é a primeira vez que a gente finalmente vê atuando Rob De Niro junto, realmente, porque eles atuaram junto, entre aspas, no Poderoso Chefão, né? Porque um era totalmente diferente do outro, porque questão de tempo, né, do roteiro, eles não atuaram junto. Aqui não, a gente vê Rob De Niro contra o Al Pacino, cara. E, mas e, é, tipo, meio, mas é muito meio... bom esse filme. Mas é meio separado também, Raul. Eles têm só uma cena. Uma não, duas cenas. Não importa. Não quero saber. Não, eu também acho o filme foda. Eu também acho o filme do caralho. Mas a gente ainda não teve aquela parada, aquela encenação. Tipo, vamos pegar um exemplo. Bons Companheiros ou Cassino. Aquela relação do De Niro com o... Patsy. É, com o Joe Patsy. Cara, uma relação daquela ali com Al Pacino e De Niro tá faltando ainda. Tá vindo aí The Irishman, né? A gente espera que isso aconteça. Mas vamos ver aí, né? Dizem que vão convidar lá o Al Pacino, não sei o quê. Vamos ver se rola uma parada aí. Mas no Fogo Contra Fogo, você tem duas cenas. A primeira do bar, né? Que eles encontram lá pra trocar ideia. E o final lá, morte, tiro e o cacete. Mas eu acho maneiro. Eu não acho ruim, não. E eu acho maneiro porque, novamente, vem aquela coisa dos atores serem diferentes. Porque o Al Pacino vem, se esparrama na cadeira, todo esquisito, não sei o que, puxa o cinto pra cima, e vem falando, e o De Niro tá ali toda cabecinha de lado, aquela boquinha sem dente, né? não sei o que e tal. Propaganda eles... da Ciara. É, né? Ciara Gourmet. Eles trocam ideia, eu acho muito foda, e o Al Pacino tá muito porra louca. Tem hora que ele vai falar com o informante deles lá, mano, não sei que porra que ele fala pro cara, que ele começa, uva! E o cara olha pra ele assim, eu fico imaginando um ator, tá ligado? Gravando e fala, mas isso não tá no roteiro e eu não sei o que isso significa. O que ele tá falando, tá ligado? É tipo, eu a Patroa as Crianças, que o Michael Kyle fica fazendo aquele punha tchacar quando ele tá jogando bolinha, que não faz sentido nenhum. É tipo só isso, tá ligado? Puta, e ele é muito porra louca, mano. Ele faz uns negócios assim, não dá pra acreditar. Mano, a hora que ele pega aquela metralhadora gigante, começa a atirar no meio da rua, porque no Fogo Contra Fogo tem um dos melhores tiroteios do cinema, né? Naquela cena da avenida principal lá, Raul. Que os caras começam a atirar de um lado e vem polícia. É verdade. Mano, as metralhadoras gigantes, é maravilhoso. O cara com a bolsa, parece GTA, né? Aquela missão que você rouba lá um banco e sai com a bolsa nas costas com uma metralhadora gigante assim. É muito foda. E ele tá muito porra louca. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. Mas se você pensa, né, que no Fogo Contra Fogo aí já tá porra louca aí, meu filho. Aí, meu filho, que em 97 ele faz o grande conhecido inimigo de Jesus Christ. Jesus Cristo, DC Christ, né? Para os rappers. Satan! O Cramulhão! O mochila de criança. Aí ele chutou o pau da barraca, mano. Quando ele fez o advogado do diabo, ele falou assim, meu irmão, eu vou fazer um diabo. Eu vou falar, é um diabo foda. Eu gosto muito daquele diabo do Constantine, que é um diabo cara, meio de saco cheio. Cara, é muita coincidência, né? É muita coincidência, que eu posso interromper... Que o amigo dele também fez, né? O Danilo também fez o Diabo no Coração Satânico. Só que é diferente. Lá ele é mais contidão. Bem diferente. E aqui não. Tipo, é um diabo muito foda do Al Pacino. O meu diabo preferido de cinema, esses bagulho, é aquele do Constantine. Porque é um diabo muito porra louca de saco cheio, tá ligado? Tem uma hora que eu lembro que o Constantine, ele corta lá pra fazer um sacrifício, uma coisa assim, pra chamar o diabo. E o diabo vem, e o Constantine começa a reclamar, e o diabo vai... E tipo, mano, isso pra mim é maravilhoso, tá ligado? O diabo de saco cheio de tudo, assim, meu, eu tô cansado, eu sou perpétuo, tô aqui o tempo inteiro, esse monte de merda, qualquer coisa ruim que acontece, coloca uma culpa em mim, coisa que eu nem sei que tá acontecendo, coloca uma culpa em mim, eu acho foda. Mas, cara, o diabo do Al Pacino... É o diabo mais porra louca que tem, porque ele dá grito, ele faz aquela loucura inteira, mas ao mesmo tempo, cara, ele manda umas verdades na cara do Keanu Reeves ali, que até a gente que tá assistindo fica assim, eita caralho. Ai, meu, pra que isso? Nossa, mano, o Al Pacino, ele manda uns bagulho ali, uns diálogos ali, de tipo, meu, você tá aqui se matando, não sei o que, não sei o que lá, e Deus tá te ignorando, e eu vim aqui trocar ideia com você. E você tá me pré-julgando sem nem me conhecer antes, eu acho tão foda. Porque o Keanu Reeves é um cara muito certinho, né? As atuações, assim, um cara normal e tal, e ele fica olhando, assim, com aquela cara dele. E uma coisa que ele está fazendo é cara de... Tipo, onde que eu tô? O que tá acontecendo? Tipo, o diabo tá falando comigo de boa, né? Como se fosse qualquer coisa. Mano, esse filme, eu tinha um medo dele quando era mais novo. Não sei por quê. Porque tinha uma cena lá meio de terror, né? Um pouquinho. É até um toquinho de terror. Porque, tipo, era... Capeta. Esse filme era um filme que passava só, tipo, depois da meia-noite, no SBT, num horário era que crianças jamais... num horário que crianças não deveriam estar assistindo televisão. Então, meio que as pessoas ficavam, então não vou assistir isso aqui, não. Aí você entrava, quando você assistia, e, tipo, já começava com aquela classificação indicativa vermelha de 16 anos, aí você, meu Deus, eu não posso assistir isso, não. Aquelas aberturas de corujão, né? Mas a gente tem um filme aí, né, nessa mesma fase, Porra Louca, que é um filme foda pra caralho, que também dá vontade de chorar do cacete, que é Um Domingo Qualquer, né? Que vem ele com aquele treinador dos caras do futebol americano. E puta, cara, esse daí é do caralho. Tem uma cena bem específica, até passei pra Kel, o Raul com certeza vai lembrar, que é aquela cena que ele tá conversando com a galera no vestiário, né? O pessoal tá lá no vestiário, ele tá conversando. Puta, cara, a atuação dele. E ali sim volta aquilo que a gente falou lá no começo do programa. O Al Pacino trazendo a carga da vida dele. Trazendo a vida dele para aquilo. Porque ele tá falando de um cara que tá envelhecendo, de que tá perdendo um monte de ente querido, de que tá sendo esquecido pelas pessoas e não sei o quê, tá ligado? Que não, quase não tem mais força para lutar, mas quer continuar mesmo assim. E isso é muito Al Pacino. Tem uma hora que ele fala uma parada meio que... Eu não posso ajudar vocês, eu tô envelhecendo, não sei o que lá. E ele baixa a cabeça de um jeito, né? Tipo, ele baixa... E dá uma coçadinha na nuca também. Caralho, é muito foda, cara. Qualquer outro ator desses mais novos que a gente falou, o Ragnar, o Jax lá, que a gente até pensou que era o mesmo cara aí, eu pensei, não faria daquele jeito. O cara meteria... O Ragnar, o cara que faz o Ragnar, ele ainda tem uma expressãozinha na boca, né? Ele fica mexendo a boquinha, ele mexe o queixo pra um lado e pro outro, assim, como se ele estivesse mastigando um pedacinho de folha, que é legal. Mas muitos atores fariam aquela cena simplesmente falando aquilo, parado, se pá olhando pra um lado e pro outro e acabou. Mas o Al Pacino não, cara, ele traz uma expressão louca e ele pega um jornal e ele fica com aquele jornalzinho na mão e quando ele vai apontar pro cara, ele aponta com o jornal. Ele traz um elemento de fora pra cena, né? Aquilo provavelmente não tava nem no roteiro. Ele mete o bagulho ali e sai fazendo a parada. E ele fala, ele aponta e tem uma parte muito maneira que ele fala: ou vocês vão se juntar e nós vamos vencer como um grupo, ou vocês vão perder e vão morrer como indivíduos. E do jeito dele, fica um silêncio do caralho, assim. Eu fico imaginando a galera gravando com o Al Pacino, cara. Como é que não deve ser? Eu ouvi ele falar daquele jeito. Aquele cara lá, o ator que fez o Django, tá lá no meio da galera, assim. E aí eu fico, mano, imagina esse cara aí, mano, depois, o que ele fez, a vida dele. Putz, porque imagina você ser um ator, tipo, novo, sei lá, com seus 20 e poucos anos, e aí você vai trabalhar com o Al Pacino, cara. Aí você fica, mano, não é possível, vou chupar tudo que dá pra chupar desse cara, mano, eu quero saber tudo que você faz, o que você, onde você veio, como que você fez isso, eu quero saber tudo. Imagina que louco, é tipo, imagina você na sua profissão e encontrar o maior nome da sua profissão e tá trabalhando com ele, assim. E ele, tipo, é mega falante, muito... né, amor? Sim, tipo, pra galera, pra crítica, né, hoje em dia, ou não pra todos, né, porque a crítica é assim, mas pra alguns críticos, Al Pacino é o maior ator vivo de todos os tempos, tipo, da galera que tá aqui agora, que tá aí apta a estar lá atuando, né, ele é um dos maiores atores aí, que tá, ou o maior, né, pra alguns, que tá aí, né, que, tipo, fez história, que tem... Não, não pelo número de prêmios ou indicações ao Oscar, mas por tudo que ele fez, né? Por toda... O nome dele tá envolvido na história do cinema como um todo, né? Ele ajudou a construir. Por isso que eu brinquei lá no começo. Parece que o Al Pacino nasceu com o cinema, porque tem alguns atores que ajudaram a construir o cinema. e muitos deles já se foram, infelizmente, como é o caso do Marlon Brando, entre outros, mas alguns ainda estão por aí, que é o caso do próprio Al Pacino, tá ligado? Esses caras que ajudaram a construir, a consolidar, Jack Nicholson é um cara muito, sei lá, a galera não leva muito a sério, né? Porque ele é maluco, não sei o quê, mas, puto, Jack Nicholson é um dos grandes responsáveis pela construção do cinema de drama. Ele era foda quando ele era mais novo, de fazer drama, fazer peças e coisas do gênero, tá ligado? Então, esses caras deram vida pro que você conhece hoje como cinema. Por isso que é importante a gente trazer a história, falar do cara, trazer essas coisas de atuação que hoje estão se perdendo cada vez mais. Ainda bem que a Netflix tá trazendo um pouco isso, né? Tá trazendo um pouco esse filme mais independente, o cacete. Mas mesmo assim, a atuação tá muito precária. A gente vê roteiros muito bons hoje, tem roteiros muito legais saindo aí. Mas a atuação, sei lá, eu acho que o pessoal tá mudando muito o jeito das coisas. O silêncio, o barulho, as técnicas de filmagem mesmo, quase não usa, sabe? Técnicas de você fazer um barulho desgraçado e depois você dar um silêncio foda na frente pra intensificar aquela parada. Coisas assim, o nego não tá mais usando. Tá virando uma coisinha meio planilha do Excel só pra ganhar dinheiro. Sim. E, tipo, o foda do Al Pacino é que até ele teve a chance de participar de outros filmes que fazem parte aí da nossa vida. E ele falou, não vou fazer. Tipo, ele recusou vários papéis. Não, cara, não. Mano, tipo, por exemplo, Duro de Matar, os caras chamaram ele pra fazer o John McClane. Imagina, cara, Duro de Matar, que é tipo um dos maiores filmes aí, tipo, maiores sagas aí do cinema. Lançou o Bruce Willis, né, pro estrelato. Exato, e tipo, muitos outros filmes, né, tipo Star Wars, o Han, ele ia fazer o papel do Han Solo, imagina o Al Pacino de Han Solo, que coisa louca. E ele falou, né, deu uma entrevista e falou, eu não aceitei porque eu não tava entendendo porra nenhuma do roteiro. Mano, agora você fica imaginando aquela cena lá da Leia falando, eu te amo, aí o Al Pacino... Eu sei, ia coçar com a cabecinha assim. Mãozinha no bolso, né? Dá aquela subidinha no ombro, olha pra ela e faz, né? É, aí dá uma olhadinha de lado e... tá bom. Aí manda um hu-ha-hu. Ele não ia nem precisar falar eu sei, ele só ia olhar pra ela e o olho dele ia dizer eu sei. Ia ser louco, sabe o que nesse filme? O Chewbacca de um lado lá e do outro Al Pacino. Hu ha hu! Ha hu ha hu! Verdade. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!